bondinho é uma atração turística tradicional de Lisboa. O descarrilamento do elevador da Glória, que vai da Praça dos Restauradores ao Bairro Alto, aconteceu na última quarta-feira. Entre moradores e turistas, pelo menos 16 pessoas morreram na tragédia e outras 21 ficaram feridas. Há 3 brasileiros entre os feridos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa na manhã de hoje de uma reunião virtual com líderes de países do BRICS. O BRICS reúne o bloco de países emergentes do Sul Global. O encontro foi organizado pelo governo brasileiro, que está no comando rotativo do bloco. Participam Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia, Irã e Arábia Saudita. A expectativa é que Lula, durante a reunião, reforce a defesa da soberania brasileira, mas com um tom calibrado e não dar pretexto a novas sanções dos Estados Unidos. A cúpula se propõe a discutir diferentes temas, o que contempla a imposição de tarifas pelos Estados Unidos, conflitos internacionais, a necessidade de reformas das Nações Unidas e da Organização Mundial do Comércio. O Vasco é manchete, com João Santoro. E o torcedor do Vasco da Gama que quiser ir ao jogo na próxima quinta-feira pela Copa do Brasil diante do Botafogo no estádio Nilton Santos, pode ficar atento. Às 10 horas da manhã, inicia a venda dos ingressos para este compromisso. Vale lembrar, nesta segunda-feira, apenas os sócios gigantes vão poder adquirir o seu ingresso. Para o público em geral, caso sobre algum ingresso, eles serão postos à venda a partir desta terça-feira. Reportagem João Santoro. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária informou que a instalação de bloqueadores de sinais de telefonia móvel, Wi-Fi e de drones em unidades prisionais e prisionais hospitalares do Rio de Janeiro deve acontecer ainda este ano. Na última semana, foi homologada a contratação da empresa IMC Tecnologia, que será responsável pelo serviço. Segundo a pasta, 10 unidades localizadas no complexo de Jericinó e Bangu terão prioridade. A lista dessas unidades destaca que algumas lideranças, mesmo privadas de liberdade, continuariam exercendo influência significativa dentro e fora da prisão. Das penitenciárias descritas, 3 têm traficantes do Comando Vermelho e 2 de envolvidos com o Terceiro Comando Puro. Depois que essas 10 unidades forem contempladas, os bloqueadores serão expandidos para outras na capital e também na Grande Niterói e no Norte e Noroeste. Linha do Tempo, atualizando o que é manchete. Essas e outras notícias você acompanha em radiomanchete.com.br. E vem aí, show do Rafael de França. Música, esporte, informação, emoção. Somos uma paixão chamada Manchete. CYN888. Manchete FM 76,9. CYJ478. Manchete AM 760. Manchete, a nova onda no ar. No ar. Fique agora com o show do Rafael de França. Manchete, Rafael de França acabou de chegar. No relógio da Manchete, 9:06. 9:06. Antes de qualquer coisa, foram 640 dias, 15.360 horas, até a gente chegar a este momento tão especial. É difícil falar, traduzir em palavras pra gente o quanto é importante colocar a manchete no FM. O quanto é importante começar essa nova fase, que eu não chamo de nova. Eu estou chamando nos corredores, estou chamando com os companheiros de uma fase definitiva. Nós recomeçamos em 2023 com muita força, com muita garra, brigando forte ainda no AM, o AM 760. Amor começa com AM, eu sempre falo isso, era a frase do vovô. E a gente tinha uma grande expectativa pelo FM. Mas Deus sabe de tudo, Deus sabe o que faz, e a gente precisou recalcular um pouquinho a rota, ajusta daqui, ajusta dali, para um pouquinho, descansa um pouquinho, rearruma a casa, reorganiza todo mundo, e cá estamos nós, travei. Vou repetir, se o seu rádio está mudo desde o dia 8 de dezembro de 2023. Lembre-se que para quem ama o que faz, nada é impossível. O tempo é apenas um detalhe. Foram longas e longas e longas 15.360 horas para chegarmos aqui, para botarmos essa potência no ar, que ainda está muito longe da potência total que vocês vão ouvir. Aqui a gente tem a humildade de dizer, a gente ainda vai aumentar muito, muito mais. Ainda estamos no AM, já chegamos ao novo FM, estamos no YouTube, estamos na Alexa, estamos nas redes sociais, estamos no aplicativo, no site, estamos ao seu lado. Então hoje eu quero abrir o nosso programa, sempre a gente vai abrir com uma reflexão, um editorial, uma notícia boa ou algo que não esteja no lugar certo, mas hoje eu quero abrir dizendo do fundo do coração muito obrigado. Não é o Rafael gestor, não é o Rafael de França, não, é o Rafael menino que com minutos de vida já estava sendo falado pelo vovô Luiz de França nas ondas da Rádio Globo, antes de eu nascer, aliás, já era falado pelas ondas da Globo, e que cresceu na Globo, cresceu na Tupi, se forjou profissional no microfone da Manchete, voou o mundo por aí, conheceu um monte de lugar, voltou para a Manchete, paramos um pouquinho, mas nunca nos separamos, né Dani, né Carlinha, né William, né Tiago que chega agora, nunca deixamos de dar as mãos e nunca deixamos de acreditar. Então se você acredita nos seus sonhos, siga em frente. Não, gente, não é milagre, é justiça. E hoje eu agradeço a São Brás, o protetor da voz, da garganta, do nosso som, por nos permitir começar essa nova etapa. Eu agradeço ao meu protetor, é meu, meu avô Luiz de França, que está lá em cima, com certeza, nesse momento de sorriso aberto e falando, ei, viagem, demorou, mas chegou. Aliás, ele vai estar com a gente às 6 na Ave Maria. Eu anuncio e começa agora, pedindo licença para você, humildemente eu te peço esse espaço, na manhã tão disputada, no horário que Haroldo de Andrade se consagrou, no horário que tantos nomes se consagraram, eu peço que vocês recebam esse amigo aqui, que não é mais já tão jovenzinho assim não, são 25 anos de rádio neste ano de 2025. Então, nos 50 anos da Manchete, nos 25 anos de idade de rádio do Rafael de França, eu digo que o show está só começando. Que Deus te proteja de todos os males desta vida. Que Deus te dê toda a sorte do mundo, todo o sucesso do mundo. Aí me dá que um lenço. Que você nunca, nunca, nunca esqueça desse seu avô. E saiba, por maior que seja a distância, eu sempre, sempre, sempre estarei ao seu lado. Por isso tudo, pelos 20 anos de alegria que você deu à minha vida, que deu à família do rádio, receba da sua nova família Manchete esta lembrança do seu avô, seu pai, seu amigo e companheiro de trabalho com muito orgulho, Luiz de França. Segura na mão de Deus, dá a mão aqui, vozão, e vambora! Bora pra vida, pé na tábua, garoto! O show vai começar! Aumente o volume do seu rádio! Vem aí o programa que a família compartilha! Pela Manchete, show do Rafael de França! Show do Rafael de França! Show do Rafael! Janeiro, tá na hora, 9h12, começa agora o programa Alegria das Manhãs do Rio. Graças a Deus. E sempre juntos. E de novo, cara. E pra sempre na... Fazendo show pra você. O quê? Rafael de França está. Simbora. Querida, cheguei. Bom dia, meu Rio lindo, bom dia, Brasil. No relógio da Manchete, 9h13, 9h13. Vamos juntos até o meio-dia, com aquela alegria de sempre, com DNA. Você sabe o que é DNA? Eu digo pra você, é debate, é notícia, é alto astral. Venha sorrir e cantar, gente, fazendo show pra você. Que honra, que alegria falar de novo no microfone mais simpático do Brasil. O microfone que faz o M, o microfone que tem força, tem tradição, tem qualidade, tem história. Que bom, minha amiga dona de casa, encontrar você de novo, minha linda. Que saudade que eu tava de você, hein? Nossa Senhora! A gente até matou saudade uns tempos, né? Lá nas bandas de Três Rios, agradecer aos companheiros da 107 por onde a gente passou. Mas a Manchete é a nossa casa, a Manchete é o nosso lar, é o nosso lugar. A Manchete é onde eu me sinto jogando feliz. E o dia que eu deixar de me divertir fazendo rádio, aí amigo, você pode desligar o microfone que eu não vou servir pra mais nada. O dia que eu não sentir um friozinho na barriga na hora de entrar no ar, aí a gente tá todo errado, né? A gente tá todo errado. Amiga querida, bom dia, um beijo, meu amor. Obrigado pela sua audiência. Respeitosamente, deixa eu entrar na sua casa, no seu trabalho. Deixa eu te fazer companhia na condução todas as manhãs, 9h ao meio-dia. Esta mala que vos fala estará lado a lado com você, tá bom? Meu irmão querido, tá tudo bem? Tranquilo? Joia, joia, tchento por tchento? Tá na boa? Tá bom, chegou o bro, né? É, setembro, outubro, novembro, dezembro, depois acabrou. Ah, não, vamos nesse pique, nessa tocada. Um beijo pra você também, tá, irmão? Minha avó querida, eu não posso deixar de dar bom dia, dar um beijo na avó, ó. Um beijo nesse rosto macio, cheiroso, gostoso, que só a vozinha tem. Vozão, tá firmeza, vô? Chutando com as duas, vô? É mesmo, é? É, tá com tudo, hein, meu garoto? O véio gostou. Criançada, rapaziada, gatinhas, gatonas, querida família do rádio, começou. É no pique, é no clima, é um programa que tem muita informação, é um programa que vai contar tudo o que tá acontecendo, é o show que tem debate, que tem humor, mas tem a sua participação acima de tudo. Então, lasca o dedo no volume do 76,9, porque a festa tá só começando. Fôlego ainda tem. Deixa eu dar bom dia pra minha equipe alto astral. Bom dia para o Ricardo Alexandre, esse produtor genial, maravilhoso. Bom dia pra Aline Rocha, minha amiga das antigas que se junta ao nosso time. Bom dia para o Yuri Lima, né? Steiner, mas a gente chama de Lima. Bom dia pra Adriana França no jornalismo, com toda a turma. Bom dia pro Pimentel, pro Cacá no esporte. Meu sonoplasta é Diogo Brinquinho, junto com o Marco Aurélio Treme Treme. Tem o Thiago Castro, tem o Leozinho Saião e o Vulaíno na informática, Israel Correia e Charles na técnica, e o mais importante de tudo, você aí do outro lado do rádio. Então, bom dia, amor. Bom dia, irmão. Bom dia. Bom dia. Rafael de França. Olha a hora, meu Rio, meu Brasil. A Manchete informa, 9h17. Manchete. Tomando conta da cidade. É o que você precisa saber. Informação que realmente muda a sua vida. Rafael de França. Eu começo girando com a informação. Eu começo com a manchete de Adriana França. O primeiro destaque da Adriana, às 9h17. Alô, Adriana! Prefeitura de Nova Iguaçu promove programa Refis nos Bairros, com descontos em tributos municipais, com até 100% de desconto em juros e multas. Daqui a pouco, eu conto os detalhes. Adriana França tá de olho em tudo. Aconteceu, virou manchete. Rio Agora. Luciana Paiva tá aqui do meu lado. Que alegria ter essa profissional maravilhosa também no nosso time. Ter a nossa Luciana com a gente. Bom dia, bem-vindo ao nosso programa, Lu. Rafa, muito bom dia. Alegria imensa estar aqui com vocês na Rádio Manchete, com esses ouvintes. Muita felicidade, vamos com todo, vamos com todo. E eu só te conhecia de nome, né? Você que tem uma história maravilhosa no rádio. E quando a Lu topou o desafio, eu falei, pronto, estamos com o nosso timaço manchete concluído. Me conta, como é que tá a cidade agora? Então, Rafa, os motoristas que seguem pela Avenida Brasil em direção ao centro encontram lentidão na altura da estação BRT Baixa de Sapateiro, ali em Bom Sucesso. Os funcionários da Águas do Rio realizam ali obras emergenciais devido ao vazamento em uma tubulação, Rafa. Uma equipe da Sete Rio está ali no local orientando o trânsito. Uma alternativa para o motorista é a linha vermelha, que tem melhores condições no momento, apesar do trânsito também intenso, tá? Na ponte Rio-Niterói, há lentidão no sentido do Rio e o tempo de travessia no momento é de 30 minutos. Na ponte, no sentido do Niterói, motoristas encontrando boas condições, tempo de travessia 13 minutos. Agora vamos saber também dos transportes, Rafa. Vamos embora. Olha, os usuários dos trens da Supervia enfrentam o jamais funcionando normalmente, jamais de Saracuruna, não, Japeri. Não acredito. Eu vou estrear o programa com a Supervia funcionando? Olha que coisa linda, né? Não. E você sabe que eu tinha até meio que preparado, sabe que em rádio a gente faz isso, né? Como o ramal de Saracuruna tá sempre ferrado, né? Sim. Aí eu falei, não, o pessoal, os usuários vão encontrar lá com atraso e tal. Mas deixa eu ver que a janela aqui, se tá chovendo. Não tá, já choveu, acho que é por isso que a Supervia tá funcionando direitinho. Pois é, funcionando normalmente, ramais de Saracuruna, também ramais de Japeri e Santa Cruz ali dentro dos horários previstos. Metrô também funcionando normalmente nas linhas 1, 2 e 4. Barcas Rio Niterói também funcionando dentro dos intervalos previstos, Rafa. Obrigado, Luciana Paiva, pelas informações. 9h19, vamos subir. Helicóptero Manchete no ar. Era o Agildo que falava, né? Dá uma subidinha. E que alegria dar bom dia de novo pro meu amigo, camarada GPS da Manchete, Anderson Ramos. Rapaz, você não sabe o orgulho que eu tô de trabalhar com você de novo. Bom dia, meu irmão. Bom dia para você também, meu amigo Rafael de França. Que alegria, rapaz, bem, falar, irmão, aqui novamente na Manchete. Tamo, rapaz, de volta. Olha, é uma alegria tremenda falar com você, viu, Rafa? Bora para dentro. Eu tô por aqui de olho no trânsito para tirar os nossos ouvintes aqui desses engarrafamentos da cidade, como agora, rapaz, do elevado Paulo de Fronten. O motorista vai encontrando trânsito bem intenso, complicado, difícil. Para quem segue em direção à Zona Sul, o motorista perde tempo e vai encontrando por baixo, na Avenida Paulo de Fronten, uma excelente opção. De olho no trânsito também, na chegada à Avenida Presidente Vargas, com grande movimentação de carros na altura do prédio dos Correios, né? Retenções também no trecho de acesso à Central do Brasil, na pista lateral e também no acesso à Avenida Passos. Aí a grande movimentação de carros, mas está uma beleza o trânsito pela Avenida Atlântica. Trago boas notícias para quem acessa a Zona Sul em direção ao centro pela Princesa Isabel. Não observo maiores dificuldades, inclusive na chegada à Barra da Tijuca. O motorista vai encontrando o trânsito bem intenso pela Avenida Ayrton Senna, na altura do Gardena, em direção à Orla. Teve um acidente mais cedo na linha vermelha, rapaz, na altura da Maré, na pista sentido centro. Os veículos foram retirados da via. Agora tem um ônibus, estou olhando aqui, tem um ônibus quebrado na altura de Ramos, passarela número 13, em direção ao centro da cidade. A Leopoldo Bulhões é uma boa opção. Motorista e motociclista da 99, em breve você contará com o Rota 99. Desbloqueie vantagens direto no app Rota 99, toda vantagem conta. Volto já, ok, meu amigo Rafael de França? Ok, obrigado, Anderson Ramos. E a turma do Rota 99 vai ouvindo 76,9 da Manchete. 9h22, destaques do futebol. Eu chamo ele, Cassiano Carvalho. Carlo Ancelotti prepara mudanças na seleção brasileira para compromisso com a Bolívia. Fluminense terá desfalques importantes diante do Bahia pela Copa do Brasil. Flamengo ganha retornos de Varela e Arrascaeta após liberação da seleção seleção uruguaia. Vasco e Botafogo alinham últimos detalhes para clássico decisivo na Copa do Brasil. Daqui a pouco eu volto com todos esses detalhes. Ei, França! Ei, obrigado, Cacá! De ponta a ponta, o Rio por nossa conta. Show do Rafael de França. Direto da redação, minha amiga Joyce Santos. Viemos combinandinhos hoje, né, de vermelhinho manchete. Tá vendo? Eu vim de vermelho e amarelo em homenagem à Rádio Manchete, e viu? E chegou mais cedo que o seu horário. Cheguei mais cedo, porque eu tava muito ansiosa nesse ato aí entre 2023 e agora. Fiquei ansiosa. Algo de queria certo. Queria pegar o pique de novo de rádio, não então. Não está errado, porque o e nem choveu, hein? A Super V tá funcionando e você chegou no horário. Pois é, né? Tô com medo da chuva que pode vir mais tarde por causa disso. Não, vai vir não. Vai vir chuva de bênção pra gente, se Deus quiser. Amém. Cidade agora, me conta, Joy, o que tá rolando? A Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio realiza na manhã desta segunda-feira uma operação para retirar dois painéis de publicidade instalados de forma irregular na Praça da Bandeira e no Maracanã. Esses dois painéis não tinham autorização da Prefeitura e estão em desacordo com a Lei Complementar 269. Por isso, estão sendo desmontados. Um deles fica na cobertura de um imóvel de dois andares em frente à estação do metrô de São Cristóvão e o outro apoiado em um muro na Praça da Bandeira. Essas estruturas têm 20 e 80 metros quadrados, respectivamente. E essa ação acontece na Avenida Presidente Vargas, número 22, e na Avenida Maracanã, 99. O secretário municipal de Ordem Pública, Marcos Belchior, reforça que não há restrição à atividade comercial, desde que seja seguida a legislação vigente. E esse material que está sendo apreendido será levado para o depósito da CEOP em Bom Sucesso, Rafa. Valeu, obrigado pelas informações, Joyce Santos, 924. Agora o destaque de Rodrigo Machado. Alô, Rodrigo. Praias cariocas vão ter novo visual e menos barulho no próximo verão. Eu quero saber que barulho é esse. Será que vai ter que o banhista ficar caladinho, caladinho, caladinho? Será? 924 no Rio. Show do Rafael de França. Um show de notícias. Um show de jornalismo. A manchete tá conectada com você, minha querida amiga. Você esqueceu de botar o sobrenome da Raíssa e eu esqueci. Miranda. Raíssa Miranda, a que acelera e chega junto. Já ganhou o slogan que é também do meu amigo Geraldo Senão. E Raíssa, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes. Tudo certinho? Tudo certinho. Vamos que vamos nessa segunda-feira de estreia. Bora. Me conta o que tá rolando no nosso portal radiomanchete.com.br. Que história é essa aí de eleições pendentes? Pois é, Rafael. 5 cidades do Rio de Janeiro têm ações judiciais que podem gerar eleições suplementares. Três Rios é uma delas, né? Tá acontecendo já lá em Três Rios a campanha. Vem aí um novo prefeito ou prefeita. Notícia internacional, Raíssa. Acidente com bondinho em Lisboa tem causa revelada. Foram 16 pessoas que faleceram, né? 16. Meu Deus do céu, eu já tive a oportunidade de ir lá. E o negócio parecia super seguro. A gente teve um acidente com bondinho aqui também há alguns anos em Santa Teresa, que feriu e matou muita gente, bem assustador. E agora a gente vê isso acontecendo lá em Lisboa. Niterói, alô Niterói, bom dia. Estamos falando com a nossa torre bonita, forte, direto do Shopping Niterói para um Brasil de audiência. Tem notícia de Nikite? Tem boa notícia. Niterói não teve registros de homicídios em agosto. Amém. Me dá mais um destaque. Bloqueio nos presídios. Presídios do Rio terão novos bloqueadores de celular, Wi-Fi e de drones. Eu quero ver funcionar. Essas e outras notícias estão no nosso portal, radiomanchete.com.br. Daqui a pouquinho, a Raíssa vai informando tudo pra gente. Eu continuo girando com a informação. É o maior giro de informações das manhãs do rádio. O nosso compromisso é com a notícia. Rafael Ortega. Festa Literária Internacional de Maricá chega à 10ª edição. Daqui a pouquinho eu conto tudo. Tá bom, obrigado, minha amiga querida Rafaela. Daqui a pouco, a partir das 10h30, tem debate, tem opinião, tem Ricardo Alexandre. Que alegria ter você de volta, companheiro. Bate aqui. Alegria toda nossa, toda né? Toda nossa, né? Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou. Ricardo Alexandre, hoje não tem debate? Não, hoje não, nós vamos ter uma apresentação dos comunicadores, né? Uma participação especial. Mas sempre tem um temazinho ali que vai em pauta, né? Vamos botar fogo nessa turma? É, Vasco da Gama eu prefiro, em vez de botar fogo. Nath, começou. Sempre às 10h30 você vai ter o nosso debate manchete, recebendo convidados especiais. No programa de hoje, nós vamos receber a turma que vai fazer a manchete acontecer, os nossos comunicadores, a turma por trás dos microfones, para você saber como é que vai ser e o que que você vai ouvir. Olha, minha família, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Rio e Grande Rio terão durante todo o dia céu parcialmente nublado a nublado. À noite, o tempo tende a limpar, porque terça-feira teremos um tempinho melhor. Temperatura estável. Máxima prevista para hoje, 28, a mínima 17 graus. Neste momento, aqui no centro, os termômetros da manchete estão na marcação dos 25 graus. Rafael de França, tomando conta da cidade. São 9 horas, 28 minutos, 9h28. A gente tem que parar a alegria da nossa estreia para registrar a passagem de um grande companheiro, de um grande amigo. Um cara que eu tenho uma admiração profunda, que foi um grande amigo da minha família, foi um grande amigo do rádio, foi o cara que botou a mamãe Adriana França na CBN, foi o cara que fazia parceria com o vovô Luiz de França muitas vezes no Amarelinho. Perdemos o querido Gelcio Cunha. Acabamos de receber a informação do falecimento do meu amigo, meu irmão, companheiro de rádio, Gelcio Cunha. É o tipo de notícia que a gente não gosta de dar, é o tipo de notícia que eu não gostaria de divulgar, mas a gente tem que fazer o registro. Gelcio foi um grande repórter, dos mais bem informados, dos mais extrovertidos. Foi um cara ali, assim, perfeito, sempre teve em cima do lance, fez o Amarelinho da Globo, foi o cara que ajudou a implantar a Rádio CBN, foi o cara que chegou ali, ficou ao lado do Antônio Carlos durante muitos e muitos anos e sempre foi um apaixonado pelo rádio. Vá em paz, meu irmão. Diegão Cunha, você tem a missão agora de continuar de assistente aí do Antônio Carlos e levar o legado do papai para frente. Jaqueline, filha do Gelcio, meu beijo carinhoso para você, tá? Rita, esposa, agora viúva do Gelcio, meu beijo enorme. Meu irmão Gelcio, pô, tinha que ser hoje, cara. Você tinha que partir hoje, logo hoje, e o dia ia ser só alegria. Mas não tem problema não, meu irmão. Seu legado é muito maior e a gente vai continuar sorrindo e levando o programa em frente como você faria. Eu tenho certeza. Beijo no seu coração. Vá em paz, irmão. Manchete, manchete, manchete. Sucesso. Tem debate, tem notícia, tem alto astral e tem música bonita. Também ilumina o sorriso. Presta atenção nessa música. Ela diz tudo que eu quero dizer também hoje. Também pode dar proteção. O bem é o verdadeiro amigo, é quem dá o abrigo, é quem estende a mão. Um mundo de armadilhas e pecados, armado e tão carente de amor. Às vezes é bem mais valorizado, amado, endeusado, quem é traidor. E o bem vem pra acabar com o desamor. Se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar quem tem fé. Pra rezar diz amém e ver que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz. Quando faz o bem ilumina o sorriso. Também pode dar proteção. O bem é o verdadeiro amigo, é quem dá o abrigo, é quem estende a mão num mundo de armadilhas e pecados, armado e tão carente de amor. Às vezes é bem mais valorizado, amado e endeusado, quem é traidor. E o bem vem pra acabar com o desamor. Se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar. Quem tem fé pra rezar diz amém e vê que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz. Quando faz só o bem, quando só faz o bem, se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar. Quem tem fé pra rezar diz amém e vê que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz. Quando faz o bem, quando faz o bem, o bem. Mamu, o bem, é só isso que a gente quer fazer sempre, o bem. Fica com a gente, hein? Daqui a pouquinho tem Ricardo Alexandre com o expressinho das expressões. Eu desejei merda pro Paulinho e queria saber o que que é isso, né? Será que o pessoal falou, você mandou o cara já? Não, calma, fica aí, fica ligado, não desgruda do radinho. Eu volto rapidinho. Fique ligado, não desgrude do radinho. Manchete, Rafael de França, volta rapidinho. Da noite é a hora do futebol na Rádio de Verdade. Manchete. 7 da noite é a hora da manchete esportiva. A equipe apaixonada por futebol entra em campo e deixa você por dentro da jogada. Tudo sobre o seu clube de coração, entrevistas exclusivas, opinião, o esporte pelo mundo e a sua participação, torcedor. Manchete Esportiva, com Cassiano Carvalho e Wilson Pimentel. De segunda a sexta, 7 da noite, na Rádio do Esporte. Manchete. O Niterói Shopping é parte da história da cidade. O shopping mais antigo de Niterói, com localização privilegiada no coração do centro. Um espaço seguro, tradicional e perfeito para impulsionar o seu negócio. Traga o seu empreendimento para cá. Venha nos visitar e conhecer de perto nossas oportunidades. Siga no Instagram, @niteroishopping.oficial, e descubra tudo que o Niterói Shopping pode oferecer para você. 9h35, gente, no calor da emoção, esqueci de anunciar o zap da rádio. O zap da manchete está liberadão para você participar. É, quero você participando, você interagindo, você falando com a gente. Vai ter pesquisa? Vai, vai ser o Esse Pulso com você. Mas eu quero que você também participe, mandando seu áudio, mandando sua mensagem, mandando seu beijo, mandando seu abraço. O zap zap que mais vai tocar no Rio é esse aí, ó. 995070525. Esse coro não afinou hoje, então eu repito pra você: 995070525. Ô, senhor operador, bota o dedo, por favor, aí. Não, aí não, Diogo. Aí não, meu filho. No negócio é isso. Aperta pra mim. 995070525. É, são muitos anos juntos, né? São 30 anos que a gente se conhece. É só pedir que ele solta pra mim. São muitos anos fazendo isso. Ai, acaba de pagar o break aí, vai. Seu sono. Prefeitura de Nova Iguaçu tá dando até 100% de desconto nos juros e multas e até 36 meses para acertar com o município. É o Refis 2025. De 20 de agosto a 17 de novembro, acesse refis.novaiguaçu.rj.gov.br. Vá no portal do contribuinte ou direto na prefeitura. O Osvaldo já aproveitou. Aproveite você também. Depois é só dormir assim, tranquilão. O que acontece no Rio? O que acontece no Brasil? O que acontece no seu dia a dia? Acesse agora radiomanchete.com.br e fique por dentro de tudo. Aconteceu, aconteceu, virou manchete. Manchete. Se tem um lugar no Rio onde o sabor e a alegria jogam juntos, esse lugar é o Quintal do Zico. Ambiente acolhedor, cheio de energia e com aquele tempero que é pura goleada de sabor. De terça a quinta, o quintal abre 5 da tarde, para você brindar, se reunir com os amigos e curtir. E no sábado e domingo, o convite é especial. Venha almoçar com sua família a partir do meio-dia. Então já sabe, quando pensar em sabor, alegria e boas memórias, pense no Quintal do Zico. Boa comida, boa música e aquele clima de festa que só o quintal tem. Vem pro Quintal do Zico no Itaúna Shopping, Avenida das Américas, 11.390. Oiê, bom dia! É sempre bom demais! O quê? Vivemos, minha família, segunda-feira, 8 de setembro de 2025, a manchete no FM. A lua é cheia, inverno brasileiro, dia mundial da alfabetização e do alfabetizador. Show do Rafael de França. E se fosse com você? É a nossa pesquisa para você participar, para você falar. Pesquisa da agência Ponto Map, em parceria com a V-Tracker. Gostou, Ricardo? V-Tracker? Gostou? Ensaiando-se em casa ontem até quase 3 horas da manhã. V-Tracker abordou a credibilidade das mídias segundo os brasileiros. Apesar do crescimento das redes sociais, a população continua confiando mais nos meios tradicionais. E o rádio aparece em primeiríssimo lugar, com 81% de credibilidade. Em segundo lugar, está a televisão fechada. Não a aberta, a fechada. Em terceiro, a mídia impressa, com 68%. E no final dessa lista, 41% das pessoas confiam nas redes sociais. Eu quero saber de você, da família Manchete, se fosse com você essa pergunta. Qual veículo que é mais importante para você? Qual veículo de maior credibilidade? Por exemplo, aconteceu um acidente, alguma coisa. O que você faz? Você pega o rádio para saber? Você está no trânsito, né? Parou tudo. Aí você liga o rádio para saber se aconteceu um acidente? Você vai na internet olhar? Você pega e liga a televisão? Você pega um jornal? Me conta como é que você faz. O rádio. Você imagina a vida sem o rádio? Pode falar, se quiser, pode falar. Não, não gosto do rádio, não quero, tô aqui ouvindo vocês hoje só de curiosidade, não sou fã do rádio. Pode falar, não tem problema nenhum. Eu sou fã do rádio, então sou meio suspeito para falar, né? Me conta um momento também especial do rádio na sua vida. Aproveita o nosso zap para isso. Aproveita o 995070525, 995070525. Breve, vamos anunciar grandes promoções. Todo mundo que participar dos nossos programas, do Altuniam, do meu, do Apuros, da Cássia, vai ter um montão de presentes, tá? Por enquanto, eu quero só ouvir a sua voz. Quero que você compartilhe comigo os momentos. Conte pra gente tudo o que tá acontecendo, tudo que tá falando. O Zap Zap pra participar da pesquisa do dia, você já sabe, é esse. 995070525. Manchete. Recebi aqui, ó, urgente. Senhor Rafael de França, compareça ao RH ao término do seu programa. Assinado William Chaves e Thiago Barcelos. Ricardo Alexandre, você já tá sabendo de alguma prazer. Coisa? Foi um tá... prazer, França. Foi, eu não sei o que eu tô... O William tá... William Chaves digitando. Não, é só você pra parabenizar. Mandou, você mandou o coleguinha merda. É porque eu falei com o Paulinho Antônio, abriu o microfone aqui pro Antônio. Na passagem do programa agora, é o número 4. Na passagem do programa eu falei pra, merda pra você. Foi, William, ele me mandou a merda. Não! Ah, não! Não, não. Não foi exatamente isso, não? Não, não foi isso. Explica melhor, porque senão vai passar no RH. Vou ter que passar no RH, né? Vai. É, tá bom. O Ricardo Alexandre. Diga. Você me falou antes do programa, merda. Eu achei bonito, quis falar pros outros. Mas é isso mesmo, é bonito mesmo. É. Por quê? É bonito. É porque expressinho das expressões é o quê? Eu vou explicar isso aí para vocês. Tá? Porque há várias explicações para isso. Umas dizem que isso começou na Inglaterra, outros falam que foi na França, e eu vou explicar uma delas. Tá. Justamente a que fala da Inglaterra. Tudo começou no período elisabetano. Você conhece o período elisabetano? Conheço, rapaz. Você fez reportagem lá, né? Muitas, né? É. Você tava na cobertura da rainha quando ela assumiu a Elizabeth, né? Não, eu tava quando ela nasceu. Ah, sim. Sim, sim. Você tava lá, já era... Já era veterano e tal. Entendi. Tudo bem. Bom, naquela época... Tem que fazer piada porque ele faria, né? É claro, Gelson Cunha tava com você. Tava, né? Gelson sempre foi meu amigo. Sempre nosso irmão, juntos, né? Ele tava na cobertura com você. Com certeza. Tava. Meu avô tava no noticiário, então. É, ele foi quem anunciou tudo. Deu treme na mesa. Entendi. Tá. Mas olha, tudo começou no período elisabetano na Inglaterra. Naquela época, você sabe bem, não existiam carros, né? Uhum. Todo o transporte era feito por animais, principalmente cavalos. E claro, as ruas ficavam repletas de excremento, né? Uhum. De cavalo não sabem pedir pra ir ao banheiro, né? Então eles vão fazendo na rua mesmo. Por isso que eles passam trote? É, ao trote. Ah, entendi. É aquele que pisa. O povo, nas suas caminhadas, acabava pisando naquela sujeira e levando para os destinos deles o sapato todo sujo, né? Então acontecia isso, por exemplo, nos teatros. Aquelas peças de grande apelo popular, que acontecia? O povo chegava com sapato sujo de excremento de animal e o chão ficava todo sujo. Então, cada vez que o chão do teatro ficava sujo, era sinônimo de grande audiência. Por isso é que as pessoas, os artistas, querendo sempre plateias enormes, diziam um para os outros, né? Merda pra você. Merda pra você. Então, você, Rafael, tá vendo, acho que o que tá faltando, então... É merda. É. Não vai dar pra todos? Deixa eu ver o chão aqui. Pera aí, não. Gente, peraí tá que limpa. Eu vou dar um pulinho lá fora. Vai, né? Vou dar um pulinho lá fora. Vamos. Mas dependendo peraí, quantas pessoas tem aqui no estúdio hoje? Um, dois, três, quatro, 15, cinco, 15. Seis. Gente, vamos dar um pulinho lá rapidinho fora. Aqui na Rio Branco? Não, vamos aqui na Glória. Aqui porque na domingo Glória. Fica lotado. Ah, isso, domingo perfeito. Domingo você passa, você desvia o tempo todo. Nossa, tem um... Só cocô de cavalo, mas cocô de cachorro? É, também serve vale, cocô de cachorro, vale, cara. Certo. Qualquer um. Ah, Praça Xavier de Brito, a Praça dos Cavalinhos, tem. Ah, então, beleza. Entendi. Então, peraí, metade vai pro lado, metade vai não, pro não, outro. Não, Sherlon, bota as calças, meu filho, não é isso, não. É cavalo. O Sherlon tá ali operando o vídeo quietinho, já tava vendo. Vamos encher o estúdio de... Merda. Pra vocês. Pra dar sorte pra gente. É, gostei disso, então tá bom. Ô, Paulinho, você vai pra Nova Iguaçu agora? Tô indo pra então Baixada. Então vai com Deus, obrigado, tá? Obrigado. E você é o cara que vai chegar longe. Obrigado. Que quem tem boca vai a Roma. Não, Nova Iguaçu. Me explica amanhã essa? Claro. Quero sem saber. Dúvida. Isso. Quem tem boca vai a... Tem gente que vai a um monte de lugar, né? Mas a Roma é o mais perto, então. Então, Ricardo, pra amanhã... Pra amanhã. Explica o porquê. Quem tem boca vai a Roma. Vai a Roma. Tá bom. E vai mesmo. É? É vai ou vai? Ah, amanhã não, eu quero... amanhã você fala, me amanhã conta. Rádio de Verdade, Manchete. Leia na revista Rádio Manchete deste mês. Big Brother contra o crime. Conheça o sistema de monitoramento de Maricá. Pesquisa confirma. Rádio é o veículo de maior credibilidade do Brasil. Entrevista. Cláudio Ferretti fala sobre os avanços e projetos estruturais de Angra dos Reis. Copa do Mundo de Clubes. Brasil se destaca no cenário mundial e tricolor carioca fica entre os quatro melhores do planeta. Aconteceu. Virou manchete. O Brasil é um país soberano, que sabe dialogar, mas sem baixar a cabeça. E diante das ameaças à nossa economia, nós temos o Plano Brasil Soberano. Serão 30 bilhões de reais em crédito para empresas impactadas que se comprometerem a preservar os empregos. Também já abrimos 400 novos mercados pelo mundo. Tudo para proteger nossa economia e o povo brasileiro. Nosso setor produtivo não vai perder a sua força e a nossa gente vai seguir em frente. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Quero ouvir a manchete na Alexa? É só pedir. Alexa, toca a Rádio Manchete e pronto. Manchete, rádio pra compartilhar. Você acredita que Deus pode restaurar o seu casamento? No livro A Difícil Arte de Viver a Dois, de Fabiano da Silva Gomes, convida casais imperfeitos a recomeçar com fé, diálogo e maturidade. Com coragem, ele fala sobre temas delicados, como sexo, finanças e o papel de cada um no lar, à luz de princípios que edificam a família. Já disponível na Amazon. Porque o amor pode ser reconstruído com sabedoria e fé. Você pediu e a manchete chegou no FM. Manchete. Som mais alto, mais claro, mais forte. Sempre perto de você. Sintonize 76,9 FM. 76,9 FM. Manchete, manchete. Alô, meu Rio, diz... Bom dia, bom dia! 9h47. Alô, meu Rio, diz como é que é. É manhã de esperança, alegria, confiança. O bom dia da... Manchete! Helicóptero Manchete no ar. Dá uma subidinha, Anderson Ramos. Oi, Rafa, tô de volta no pique, rapaz. Uma informação importante para o motorista que desloca pelas serras de Petrópolis, Teresópolis, Serra das Araras. Olha, segundo a Concera, que é a concessionária que administra a BR-040, a rodovia que liga Juiz de Fora até o acesso ao Rio de Janeiro, tem neblina ainda nas serras e pistas escorregadias. Choveu agora há pouco, uma chuva bem fininha. O motorista deve ter muita cautela, manter a distância do veículo à frente no trecho de Duque de Caxias. Ainda há lentidão em direção à Avenida Brasil, hein? Quem segue de Caxias, a antiga Kennedy em direção a Bulhões Marcial, vai encontrando melhores condições. Estou acompanhando também a movimentação pelos lados da Avenida Brasil, em direção ao centro da cidade. A Luciana falou mais cedo dessa obra emergencial, ainda causa lentidão na pista lateral em direção ao centro, na altura de Bom Sucesso. Acompanho também a boa fluidez do trânsito pela Praça das Nações. Está aí o motivo do trânsito um pouco mais intenso ali de Bom Sucesso, muita gente evitando a pista lateral em direção ao centro por conta dessa obra emergencial e utilizando da Praça das Nações em direção a Leopoldo Bulhões. BV, o banco do crédito para todas as suas versões. Eu volto com você, Rafael de França. Valeu, obrigado pelas informações, Anderson. 9h48. Manchete, tomando conta da cidade. Faltando 11 minutos para as 10 no Rio, a Luciana Paiva está me chamando direto da redação. Fala, Lu. Conforme você falou ainda há pouco, né? Infelizmente, a gente perdeu o querido Gelsi Cunha. A gente traz aqui mais algumas informações sobre o falecimento dele. Estava internado, passou por uma cirurgia, mas infelizmente não resistiu. Teve uma parada cardíaca e também hemorragia interna. O corpo dele será levado para sua cidade natal, além Paraíba, que ele tanto falava, né? Durante 36 anos, Gelsi Cunha foi funcionário do Sistema Globo de Rádio e era figura atuante do show do Antônio Carlos na Super Rádio Tupi. Sua passagem pela Globo se encerrou em 2017. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório ou o sepultamento de Gelsi Cunha, Rafa. Mais uma vez, nosso carinho para toda a família, Diegão, Jaque, Rita, toda a família, um beijo para vocês. 9h50, eu continuo girando com a informação, agora é a Joyce Santos, ligada aqui na Manchete 76076,9. Fala, Joy. Alô, Joyce. Oi, Rafa. O governo federal vai impedir até o fim deste ano novos depósitos de contas utilizadas por beneficiários do Bolsa Família e do BPC em apostas online. O BPC, para quem não sabe, é um valor de um salário mínimo que é depositado por mês para pessoas de baixa renda, idosas ou com deficiência. O governo estará cumprindo uma determinação do STF para que o governo adote medidas para impedir o uso desses recursos de programas assistenciais em BET. O governo também exigirá que as cerca de 80 casas de apostas autorizadas a funcionar no país façam consultas ao Serpro, toda vez que um novo apostador fizer o seu cadastro e também quando um novo depósito for feito em suas contas na BET por parte de beneficiários, Rafa. Valeu, obrigado, Joyce Santos, pelas informações. Ligado aqui na Manchete, você sabe de tudo. Faltando 9 minutos para as 10, já tem notícias. Rafael de França, tomando conta da cidade. cidade. O que acontece no Rio, o que acontece no Brasil, o que acontece no seu dia a dia. Acesse agora radiomanchete.com.br e fique por dentro de tudo. Aconteceu, aconteceu, virou manchete. Manchete. Ei, as contas estão tirando seu sono. Prefeitura de Nova Iguaçu tá dando até 100% de desconto nos juros e multas e até 36 meses para acertar com o município. É o Refis 2025. De 20 de agosto a 17 de novembro, acesse refis.novaiguaçu.rj.gov.br. Vá no portal do contribuinte ou direto na prefeitura. O Oswaldo já aproveitou. Aproveite você também. Depois é só dormir assim, tranquilão. Beach tênis, você já ouviu falar? É o esporte que mais cresce no mundo. A MM Beach Tênis, localizada no posto 6 da Praia da Barra da Tijuca, é referência para aprendizagem da prática esportiva. Ambiente harmônico e de muita energia. Experimente agendando já sua aula totalmente grátis. WhatsApp 97309-7070. 97309-7070. Você pediu e a manchete chegou no FM. Manchete. Som mais alto, mais claro, mais forte. Sempre perto de você. Sintonize 76,9 FM. 76,9 FM. Manchete, manchete. No show do Rafael de França, Rádio Saúde. É a medicina em sua casa, a medicina ao alcance de todos. Quem já conhece o nosso programa sabe que a gente não pode deixar de falar de assuntos médicos. E eu queria começar essa nova fase do nosso programa conversando com o meu médico querido, meu amigo, o Papa da Endocrinologia, o homem que cuidou do câncer de tireoide que eu tive, o homem que me deixou 100% de novo para falar para esse Brasil de audiência. Meu amigo Dr. Silvio Provenzano, bom dia e bem-vindo ao FM da Manchete. Bem-vindo ao nosso programa, querido. Bom dia, Rafael de França. Bom, ninguém cura, né? Deus acima de tudo. Mas eu não consegui curar teu exagero, né? Vai ser exagerado assim. Mas você sabe que eu exagero em tudo. É uma doença que é importante os nossos ouvintes da Manchete. Que bom tê-la de volta. É importante os ouvintes terem noção de que se tiver que ter um câncer, que seja o papilífero, que ele é curável. E você é testemunha viva disso. Pois é, doutor Silvio. No meu caso, eu não tinha sintomas. Mas, no geral, o câncer de tireoide, ele apresenta sintomas? Qual é a idade? Tem preferência, né? O câncer tem preferência para atingir mais homens, mais mulheres? Não, na verdade, é mais comum nas mulheres. Ele pode acontecer em qualquer faixa etária da vida. É mais comum, inclusive, nos idosos. Sintoma, eventualmente, pode haver. Chamados sintomas de natureza compressiva. Dificuldade para engolir. Uma mudança no timbre da voz, que seria terrível para você, com essa voz linda, maravilhosa, mas ela pode ficar extremamente rouca devido à paralisia do nervo que faz a mobilidade das cordas vocais, que é o laringeo recorrente. O nódulo que cresce ali na tireoide, no pescoço, eventualmente ele pode comprimir esse nervo e paralisar as cordas vocais. E mais raramente pode haver uma compressão da traqueia, levando à falta de ar. Esses são os sintomas compressivos. Diante da presença de um nódulo, ups, algo cheira podre no reino da Dinamarca. A gente tem que investigar. E a investigação é feita inicialmente pela ultrassonografia com Doppler e, posteriormente, se for o caso, com uma punção aspirativa por agulha fina, que é um exame simples, é um exame rápido. E aí o patologista, dono senhor de toda a verdade, vai dizer para o doutor Silvio, olha, aquele nódulo que eu puncionei, ele tinha células cancerígenas. E aí o trabalho não é mais com o doutor Silvio, é com cirurgião de cabeça e pescoço, que obviamente irá proceder à cirurgia de retirada da tireoide, e o tratamento depois é feito pela reposição do hormônio tireoidiano. A pessoa fica muito bem, né, Rafael? Você pode dizer isso melhor do que eu. Pois é, e você acabou de me lembrar que eu esqueci do meu puranzinho da manhã de hoje, que acabou, né? É bom que eu me confesso no ar. Eu esqueci, tinha que comprar. Meu Deus do céu, já vou. Não pode. O Yuri. Manda comprar agora mesmo no stand de jejum. É melhor tomar fora do horário do que ficar um dia sem tomar. Tá vendo, Yuri? Então você vai me ajudar, vai descer ali para comprar o puranzinho para mim. Ô, doutor Silvio, no meu caso, depois eu vou conversar com o doutor Celso Rangel, que foi o médico e fez, né, a cirurgia, brilhantemente também, ele e toda a equipe. Eu tirei a tireoide toda. A gente sobrevive sem a tireoide, né? Exatamente. Na verdade, qual é a função da tireoide? A tireoide é uma glândula que produz principalmente T4, que é a levotiroxina, que é o elemento básico do purã. A levotiroxina... passar um minuto em você. Não paro de ouvir um minuto você. Quando bate a vontade, vou logo botando você pra tocar. Bota na Manchete. Você compartilha os meus dias, amiga querida, minha preferida, primeiro lugar no meu coração. Sintoniza a Manchete, aumenta o som. Sintoniza a Manchete que é pra lá de bom. 76,9, bota aí, na internet ou no celular. Sintoniza a Manchete e aumenta o som. Sintoniza a Manchete que é pra lá de bom. 76,9 FM, em todo lugar. Sintoniza a Manchete e aumenta o som. Sintoniza a Manchete que é pra lá de bom. 76,9 FM, chega mais vem pra cá. A Manchete tá com tudo no FM. Chega mais vem pra cá. Rafael de França falando com você, com aquela alegria de sempre. Tivemos um pequeno pico, né? Normal. Estreia é assim mesmo, acontece. Energia, energia. Arrumou ali, tá funcionando aí o terra, tá direitinho, Diogo? Então tá bom, então. Vem aí notícias, com 5 minutinhos de atraso, mas vem aí notícias. A Linha do Tempo, o Jornal da Manchete, com o Felipe Souza. E eu volto rapidinho. Manchete, rádio de verdade em toda a cidade. Unidades móveis da Secretaria de Saúde percorrem municípios do estado. Música, esporte, informação. Manchete, mais conectada. Mais você. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Atualizando o que é destaque agora. Segunda-feira, 8 de setembro de 2025. Rio e Grande Rio com sol entre nuvens. Neste momento aqui no centro, 22 graus. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal pediu e o ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, concedeu mais um dia para o julgamento de Jair Bolsonaro e mais 7 réus. O julgamento do chamado núcleo crucial começou em 2 de setembro. Não haveria mais sessões além das anteriormente definidas, mas no dia 11 de setembro os ministros da corte também irão trabalhar no caso. O ex-presidente Bolsonaro e aliados são réus por tentativa de golpe, com o objetivo de impedir a posse de Lula após as eleições de 2022 e manter o então presidente no poder. O governo do estado do Rio de Janeiro anunciou a abertura de inscrições para uma nova fase do programa Tarefa por Tempo Certo. Deverão ser contratados temporariamente policiais militares inativos, afastados por tempo de serviço ou por invalidez. O período de inscrições começa hoje e segue até a próxima quinta-feira pelo site da Secretaria de Estado de Polícia Militar. Os selecionados atuarão em funções administrativas e receberão um prolabore definido pela legislação do programa. Aqueles aprovados, mas não selecionados por falta de vagas imediatas, vão integrar um cadastro de reserva e poderão ser chamados futuramente. O Fluminense é Manchete, com Patrícia Gonçalves. O Fluminense precisa reagir contra o Bahia na volta das quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, os baianos venceram por 1-0, mas o time carioca tem vantagem. Descansou durante a data FIFA, enquanto o Bahia, que disputou a final da Copa do Nordeste, não teve tempo de recuperação. O Fluminense precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar, mas terá desfalques importantes. Samuel Xavier se lesionou na coxa e deve ser substituído por Guga. O técnico, Renato Gaúcho, tem a opção alternativa de Júlio Fidelis. Soteldo também está ausente, convocado pela seleção venezuelana. Renê levou cartão amarelo e o time precisa controlar o jogo para não se complicar. Apesar do Bahia vir com força total, o Fluminense pode usar o fator casa e descanso para buscar a classificação. Reportagem Patrícia Gonçalves. A Secretaria de Saúde está ampliando a oferta de exames de mamografia e tomografia em diversas regiões do estado. As ações são voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce de doenças. E em setembro, o projeto Unidades Móveis vai estar em 3 municípios fluminenses. O objetivo é reduzir filas de espera por exames e agilizar o diagnóstico e tratamento. Um mamógrafo móvel vai estar em Resende, no sul fluminense, de hoje até o dia 13. Já o tomógrafo móvel vai estar em Sumidouro, na região serrana, de amanhã até o dia 13. E em Paracambi, na Baixada Fluminense, de 16 a 19 de setembro. O contato e o agendamento dos pacientes são realizados pelas Secretarias Municipais de Saúde. A iniciativa já contabiliza mais de 16 mil exames realizados em 2025. Linha do Tempo, atualizando o que é manchete. Essas e outras notícias você acompanha em radiomanchete.com.br. E segue Rafael de França. Você ouve a Manchete, do Rio, de Niterói, da Baixada, para todo o Brasil. CYN888. Manchete FM 76,9. CYJ478. Manchete AM 760. Manchete, uma nova onda no ar. No ar. Lembre-se de que colheremos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas do passado. Fique alerta quanto ao momento presente. Plante apenas sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. Em sintonia sempre alto astral, Rafael de França. Alô, alô Rio, alô Brasil. Rafael de França está no ar. Tô de volta, gente. Pela Manchete. Show continua até o meio-dia no pique da Rádio de Verdade, no pique do FM Manchete, da M Manchete, da rádio do seu coração, da rádio que você sintoniza, da rádio que você ouve em todo lugar. Ele vem chegando no maior astral. Cheguei, cheguei, cheguei às 9, vou até o meio-dia. Eu tô contigo e não abro de jeito nenhum. Rafael de França no ar, o show não pode parar. Oi! Com você. Bom dia, minha família da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Oeste, Centro, Baixada. Alô, Niterói, alô, São Gonçalo. Eu tô chegando junto com você. Você do interior do estado ouvindo a gente através da internet. Obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Você que tá no YouTube, caiu um segundinho? Mas não machuquei não, ó. Tô com o joelhinho direitinho, tô toda acertadinha, a coluna tá no lugar, tá todo mundo direito. Não é culpa do estagiário dessa vez. Não é culpa do estagiário, não bota a culpa. Deixa eu aproveitar 10h13 aqui. Amanhã eu continuo a entrevista com o Dr. Silvio Provenzano, tá? Foi interrompida no meio devido a um pique. O Diogo mexeu ali no negócio do fio terra e deu problema, né? Aí mexeu no cabo, o cabo A tá bom, o tá ruim, né? O outro cabo tá ruim também, né? Então a gente vai assim, né? Mexendo, cabo ali, cabo C. Aí gente vai, vai. Deixa eu mandar beijo pra esse povo que tá ouvindo a gente aqui, tá acompanhando através da internet. O Cláudio Pobel, de Duque de Caxias, tá ouvindo a gente. Parabéns, Rádio Manchete. Eu sou apaixonada pelo rádio. Eu ganhei meu primeiro rádio aos 7 anos de idade. Ele só tem AM e eu ainda tenho o radinho. Eu dormia com ele embaixo do travesseiro. Hoje eu moro no sul do Espírito Santo, precisamente em Muqui. Terra do nosso querido Genaldo Rodrigues, hein? Alô, garoto, obrigado, obrigado, Paul Bell. Rapaz, mandou a foto do rádio aqui. Nossa, esse é clássico mesmo, hein? E tá ouvindo a gente pela web também. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela audiência. Bom dia, Rafael de França. Excelente programa, maravilhosa semana. Nesse momento a gente deu uma quedinha no FM, mas já voltou. Jonathan Ribeiro, é isso aí, garoto. Tá no Complexo da Maré. Na Maré, Dioguito, soda. Boa, garoto. Alô, Duque de Caxias. Alô, Adelson, tá ouvindo a gente. Obrigado, Adelson, pelo carinho. Alô, Jacaré. Jacarezinho. Quem tá ouvindo a gente é o José Nicodemos. Tá no Jacarezinho, ouvindo 76,9. Valeu, garoto. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência também. Bom dia, Rafael. Murilo de São Paulo, ouvindo a estreia. Sobre a pesquisa, o rádio não tem preço. A agilidade e a proximidade com os ouvintes só confirmam que é o melhor meio. Obrigado, obrigado pelo carinho. Já, já a gente vai ouvir música. Música não, Rafael. Já, já a gente vai ouvir os áudios do povo. Você continua mandando mensagem pra mim. 99507-0525. Bom dia, Manchete. Uma mania bonita no rádio que a gente fala assim: olha a hora, como é que vê pelo rádio? Eu explico, veja pelo YouTube, acessa aí o canal da Rádio Manchete. Então, olha a hora, tá na telinha do YouTube, operado pelo genial Sherlon Xerene, o garoto de Bangu, o noivo da dona Gabriela. 10, é pra mostrar, mostrar até marcar território que tem dona, tá? 10h15. Manchete. Tomando conta da cidade. Eu tô mais perdido do que não sei o que aqui. Achei a papelada toda. E pra quem me viu no Instagram da rádio, eu falei, ó, a gente nas reuniões, né, preparação, falei, vamos sem papel, tá, gente? Todo mundo no tablet, no celular. Eu matei umas 18 árvores só pra fazer a abertura do programa hoje. Deixa eu começar com o trânsito. Vamos começar com o helicóptero? Vamos começar, então, subindo. Dá uma subidinha. Helicóptero Manchete no ar. Quem tá no cop da Manchete, helicóptero é forte, hein? Pra aguentar o Anderson Ramos, rapaz. É bom, hein? É bom, né, ó? Alô, Anderson Ramos. Oi, Rafa, tô de volta, rapaz. Olha, teve um acidente envolvendo dois carros agora há pouco na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, lá em Jacarepaguá, na altura do Parque Olímpico, em direção à Avenida Ayrton Senna. O motorista vai encontrando o trânsito um pouco mais intenso por ali, tá saindo do Recreio dos Bandeirantes, opção para você, Avenida das Américas, contorno ali de acesso à Avenida Ayrton Senna, próximo do terminal Alvorada, em direção à linha amarela. Na Avenida Brasil, tem um caminhão quebrado, rapaz, na altura de parada de Lucas, passarela 19, em direção ao centro do Rio, um trânsito um pouco mais intenso na saída da Dutra, ali na altura do Trevo das Margaridas, em direção à Avenida Brasil. Seu cão se coça bastante? Pode ser alergia. Com Zenrelia é alívio desde o primeiro dia. Peça ao veterinário de sua confiança. Com Zenrelia, tudo fica zen. Volto já já, ok, Rafa? Ok, vou comprar isso pra mim, que eu tô precisando. Tô cheio de pulga. 10h17. Rio agora. Luciana Paiva, girando direto da redação. Tem mais trânsito, a cidade não para. É, vamos complementando aqui as informações sobre o trânsito na Zona Norte. Os motoristas encontram o tráfego de veículos intenso na Avenida Hernani Cardoso, no sentido centro. Tem ali retenções na chegada à Cascadura. Ainda na Zona Norte, Rafa, tráfego de veículos intenso na Avenida Repelé, na Avenida Maracanã e na Rua Doc Lobo, no sentido centro do Rio. Valeu, obrigado, Luciana, pelas informações. 10h17, eu continuo girando com a informação. Joyce Santos está ligada na cidade. Diga, Joyce. Rafa, eu vou falar sobre Baixada Fluminense. Policiais da delegacia de Copacabana prenderam em Duque de Caxias Rony Lima Ramos, de 43 anos, mais conhecido como o Terror da BR-040. Como é que é o nome do fiotinho, hein? Terror da BR-040. Ah, abençoado. Deve ser bom, um abençoado. Deve ser bonzinho esse anjo. Pois é. Ele é apontado como líder de uma quadrilha envolvida em roubos de veículo de carga. Segundo investigações, o grupo praticou diversos crimes na rodovia Na rodovia Washington Luiz, desculpa. O Rony, como falei, né, terror da 040, ele é responsável por conseguir armas e veículos usados nos crimes que acontecem na rodovia. E ainda, de acordo com a polícia, ele também era responsável pela negociação dessas cargas roubadas. O terror da 040 estava com uma prisão preventiva decretada desde 2018, Rafa. Olha gostei isso. Gostei da alcunha do sujeito, né? Terror da 040. Vamos ver como é que ele vai ser tratado agora, ver se ele aguenta. Sabe aquele chocolatinho, Sherlon, que você compra 3x10? Então, a fonte secou, garoto. A fonte secou. Rafael de França, tomando conta da cidade. Vamos ver se a gente aproveita e a gente seca também, né, com isso. Você compra porque eu peço, pior é isso. Ai, meu Deus. Raíssa Miranda tem mais informações. Diga, Raíssa, no 3 da linha da informação. Fala, Raíssa. Tem mais informação, sim, Rafael. Ó, os alunos da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, não têm aula nos turnos da manhã e da tarde. Por quê? Porque não tem bandejão. Tá. Sem almoço, não tem aula. De onde mesmo? Unirio, ali na Unirio. Praia Vermelha, Zona Sul. Que espetáculo. É, a Naturgy está no local para avaliar se há necessidade de reparo, mas o fornecimento de gás está suspenso. A Pró-Reitoria de Administração está em contato conosco aqui na Manchete e vai informar em primeira mão se o turno da noite vai ter aula ou não. Atenção, aluno, fica ligado aqui com a gente. A gente volta com mais informações. Beleza, obrigado, Raíssa. Qualquer coisa, manda levar quentinha, gente, né? Aí no, né, tem uma turma, né? Uns reis por aí que adoram quentinhas e distribuem as quentinhas em vários lugares. Podia mandar entregar para os alunos, né? Podia mandar entregar lá na Unirio para o pessoal ter aula. Deixar de ter aula porque não tem comida é brabo, é brabo. 10h20. De ponta a ponta, o Rio por nossa conta. Show do Rafael de França. Eu quero saber de Baixada Fluminense. Eu quero saber de Nova Iguaçu. Alô, bom dia, Adriana França. Bom dia, Rafael e ouvintes da Rádio Manchete. A Prefeitura de Nova Iguaçu iniciou o programa Refis nos Bairros, com o objetivo de facilitar a negociação de dívidas tributárias e não tributárias diretamente nas comunidades. Lançado em 20 de agosto, o Refis 2025 oferece a contribuintes inadimplentes a oportunidade de quitar seus débitos com condições especiais. Podem ser negociadas dívidas de IPTU, ISS, taxas de poder de polícia e serviço, autos de infração e intimações, além de lançamentos efetuados por outros órgãos e entidades, exceto multas de trânsito. As oportunidades podem chegar a até 100% de desconto em juros e multas e a dívida poderá ser parcelada em até 36 meses. No dia 13, o Refis nos Bairros vai estar no Cabuçu. No dia 20, no Jardim Tropical. No dia 27, em Austin. No dia 4 de outubro, o programa chega a Miguel Couto. Em 11 de outubro, a Vila de Cava. Dia 18, em Santa Rita. E dia 25, a Cerâmica e Posse. No 1º de novembro, a ação acontece no centro do município. É com você, Rafael. Obrigado, Adriana França. Queria mandar bom dia para minha família querida de Nova Iguaçu, na minha amada Baixada Fluminense. Na Baixada é showzão da Manchete. Gente, céu parcialmente nublado, mas com sol dando as caras aqui no centro, no estúdio panorâmico da Rádio de Verdade. Os termômetros já estão subindo. Alô, Filipão, são 26 graus. Rafael de França, tomando conta da cidade. Da noite é a hora do futebol na Rádio de Verdade. Manchete. 7 da noite é a hora da Manchete Esportiva. A equipe apaixonada por futebol entra em campo e deixa você por dentro da jogada. Tudo sobre o seu clube de coração, entrevistas exclusivas, opinião, o esporte pelo mundo e a sua participação, torcedor. Manchete Esportiva, com Cassiano Carvalho e Wilson Pimentel. De segunda a sexta, 7 da noite, na Rádio do Esporte. Manchete. O Niterói Shopping é parte da história da cidade. O shopping mais antigo de Niterói, com localização privilegiada no coração do centro. Um espaço seguro, tradicional e perfeito para impulsionar o seu negócio. Traga o seu empreendimento para cá. Venha nos visitar e conhecer de perto nossas oportunidades. Siga no Instagram, @niteroishopping.oficial e descubra tudo que o Niterói Shopping pode oferecer para você. Leia na revista Rádio Manchete deste mês. Big Brother contra o crime. Conheça o sistema de monitoramento de Maricá. Pesquisa confirma. Rádio é o veículo de maior credibilidade do Brasil. Entrevista. Cláudio Ferretti fala sobre os avanços e projetos estruturais de Angra dos Reis. Copa do Mundo de Clubes. Brasil se destaca no cenário mundial e tricolor carioca fica entre os 4 melhores do planeta. Aconteceu, virou manchete. Se tem um lugar no Rio onde o sabor e a alegria jogam juntos, esse lugar é o Quintal do Zico. Ambiente acolhedor, cheio de energia e com aquele tempero que é pura goleada de sabor. De terça a quinta, o Quintal abre 5 da tarde, para você brindar, se reunir com os amigos e curtir. E no sábado e domingo, o convite é especial. Venha almoçar com sua família a partir do meio-dia. Então já sabe, quando pensar em sabor, alegria e boas memórias, pense no Quintal do Zico. Boa comida, boa música e aquele clima de festa que só o Quintal tem. Vem pro Quintal do Zico no Itaúna Shopping, Avenida das Américas, 11.390. A Manchete chegou no FM. A sua rádio preferida convocou um timaço de primeira pra sacudir o seu rádio. Paulinho Altunian, Acácia Vieira, Rafael de França, Alberto Brizola, Rodrigo Machado, Eduardo Tchau e o mais importante, você. Música, esporte, informação, emoção. Somos uma paixão chamada Manchete. Manchete. Manchete. Claro, é sempre bom demais. A nossa amizade na maior sintonia. Bom dia, bom dia, bom dia. Alô. Show do Rafael de França. E se fosse com você? É a nossa pesquisa do dia. Eu quero você participando porque um levantamento da agência .map em parceria com a VTracker apontou a credibilidade das mídias segundo os brasileiros. E mesmo com o crescimento das redes sociais, a população continua confiando mais nos meios tradicionais. E quem está em primeiríssimo lugar é o rádio, com 81% de credibilidade. Em segundo lugar, está a TV fechada com 75%. Em terceiro, a mídia impressa. E lá no final da lista, as redes sociais com 41%. E se fosse com você? Eu quero saber qual veículo que você apontaria, hein? Qual o seu veículo favorito? É o rádio? É a TV? É a internet? O rádio é um veículo importante na sua vida? E me conta aí, aproveita, para contar um momento especial do rádio com você, algo que você tenha passado, algo que tenha acontecido com o rádio para você. Participa pelo nosso Zap Zap, já salva na agenda aí, bota Rádio Manchete para você sempre participar, mandar mensagem, mandar alô, mandar beijo, mandar abraço. O Zap Zap da Manchete é este. 995070525. Manchete. Uma nova onda no ar, Rafael de França. Acontece uma coisa que eu não gosto muito. Todo mundo só diz simpatia. E ninguém diz sim pro tio. Que tal a gente fazer sim pro tio, Ricardo Alexandre? Muito obrigado, eu fico feliz. Você é tio? Muito feliz. Você conhece o Lima? Ah, é meu tio. É seu tio, né? É um querido também, né? Ricardo Alexandre, simpatia do dia. Eu quis voltar com algumas coisas tradicionais do rádio e a simpatia foi uma delas, né? E aí o Ricardo Alexandre sugeriu trazer a simpatia. Então, hoje, pra gente começar bem o programa, estreando com energia e positividade, nada melhor do que a simpatia. Tem simpatia, ô tio? Tem, França. Tem, né? Claro que tem. E a gente vai fazer uma simpatia hoje. Você tem alguma sugestão? Uma simpatia, deixa eu ver aqui. Não, era pra eu ler o roteiro, né? Fica melhor. Ele gritava, entendeu? Ele tá escrito Rafael 2. Conta logo, já estou ficando ansioso. Tá certo. Eu vou dar uma simpatia sobre garantir energia e positividade. Isso. Tá bom? Não, positividade é a outra. É para garantir energia e manchete. Manchetividade. A manchetividade, isso. Marcos Almeida, meu irmão, turma da positividade. Bom, beijo para vocês. Olha, primeiro, pisque 10 vezes o olho esquerdo. 10 vezes o olho esquerdo. Isso, enquanto isso. Pô, vai... peraí, não fala junto que eu perdi a conta. Enquanto você vai piscando com o olho esquerdo, dá uma coçadinha nas costas. Com pente azul. Com pente azul. Então deixa eu anotar aqui. Pisque 10 vezes o olho esquerdo, enquanto coça as costas com pente azul, tá? É, mantenha o direito imexível. Tá, né? Então... Como diria aquele antigo ex-ministro, né? O Magri. Tá. Imexível. Imexível, tá. Repita tudo e sem parar, tá. Faça o mesmo com o olho direito. Tá piscando aqui. Se você estiver sentado como está, levante-se e pare diante da porta da sua casa. Ferrou, tem na dona de casa. Pois é, mas como você faz isso em casa? Então você para diante da porta da... Aquela que dá acesso à rua, tá? Ricardo Alexandre, se vai sair é bom se preparar, colocar uma roupinha adequada antes de começar essa simpatia, né? É, mas agora é tarde, né? Por quê? Ah, vá pra rua do jeito que você estiver. Se tiver sem roupa? Vá sem roupa. Pelado? A simpatia é a surpresa, é isso aí. Tá. É o que dá certo. Então eu vou piscando ao esquerdo, piscando ao direito, coçando as costas com pente azul. E vai fazendo isso. Aí, agora que você vai pra rua do jeito que estiver... E vai sempre pulando com o pé direito. Pulando com o pé direito, tá. Isso. Na calçada, continue pulando sem parar e escolha algumas pessoas que pareçam estar resfriadas. Você olha ali, o cara tá espirrando, vai lá. Escolher essa pessoa? Escolhe, toda vez que encontrar alguma dessas, você abraça bem apertado. Mas como assim? Aproveite e respire bem perto dela, do rosto dela. Eu vou gripar. Pois é, faz isso com as primeiras 10 pessoas que você perceber que estão resfriadas. Bom, depois a simpatia se torna infalível. Então, onde é que está a positividade nessa história? Ó, depois de abraçar pessoas resfriadas e respirar bem pertinho delas, não há dúvida. Faça um teste para resfriado e confie, vai dar positivo. Não acredito nisso. Esse tempo todo... Pra essa? Mas é infalível. Infalível, eu vou. Saúde, eu só não vou fazer ela agora, porque eu não tô em casa. Se bem que a manchete é a minha casa, né? Mas. Fica. Espirro. Faz um favor pra mim. Vou embora. Desce, não, pega o elevador, vai ali na esquina da Rio Branco, tá? Sim. Com a Nilo Peçanha. Sim. Vai ver se eu tô lá na esquina. E se tiver, o que que eu falo? Dá um abraço e espirra do meu lado. Saúde. Show do Rafael de França. Oh, yeah. Leia na revista Rádio Manchete deste mês. Big Brother contra o crime. Conheça o sistema de monitoramento de Maricá. Pesquisa confirma. Rádio é o veículo de maior credibilidade do Brasil. Entrevista. Cláudio Ferretti fala sobre os avanços e projetos estruturais de Angra dos Reis. Copa do Mundo de Clubes. Brasil se destaca no cenário mundial e tricolor carioca fica entre os 4 melhores do planeta. Aconteceu. Virou manchete. Beach tênis. Você já ouviu falar? É o esporte que mais cresce no mundo. A MM Beach Tênis, localizada no posto 6 da Praia da Barra da Tijuca, é referência para aprendizagem da prática esportiva. Ambiente harmônico e de muita energia. Experimente agendando já a sua aula totalmente grátis. WhatsApp 97309-7070. 97309-7070. Você pediu e a manchete chegou no FM. Manchete. Som mais alto, mais claro, mais forte. Sempre perto de você. Sintonize 76,9 FM. 76,9 FM. Manchete, manchete. O Brasil é um país soberano, que sabe dialogar, mas sem baixar a cabeça. E diante das ameaças à nossa economia, nós temos o Plano Brasil Soberano. Serão 30 bilhões de reais em crédito para empresas impactadas que se comprometerem a preservar os empregos. Também já abrimos 400 novos mercados pelo mundo. Tudo para proteger nossa economia e o povo brasileiro. Nosso setor produtivo não vai perder a sua força e a nossa gente vai seguir em frente. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Quero ouvir a manchete na Alexa? É só pedir. Alexa, toca a Rádio Manchete e pronto. Manchete, rádio pra compartilhar. Manchete! Simbora, meu Rio! Eu tô feliz da vida! No FM da Manchete. Obrigado pelo carinho. Agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua participação também pelo zap 99507-0525. Fala comigo, fala na manchete. Nosso zap zap 21 99507-0525. Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia a todos os amigos aí da Rádio Manchete. Aqui quem fala é Walter Cir, tô falando de Juiz de Fora. Sou um amante do rádio, gosto muito de ouvir o rádio. Pelas ondas AM do rádio, eu ouvi o teu avô e outros grandes comunicadores aí do Rio de Janeiro. E para mim o rádio é muito importante, o rádio faz parte da nossa vida. O rádio, ele não morre nunca, ele se reinventa cada dia mais. Um abraço do ouvinte da Manchete aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, Walter C. Obrigado, Valdeci. Um beijo no seu coração. Sou com gostinho de queijo Minas, vai. Ô, trem manso! Bom dia, Rafael. Bom dia, amor. Parabéns. Que você seja muito feliz aí na manchete. Obrigado. Então, eu não vivo sem rádio. O rádio é o principal aqui na minha casa. Acordo, a primeira coisa que eu faço é ligar o rádio. E depois a televisão, mas primeiramente o rádio. Eu trabalho com rádio o dia inteiro, do meu ladinho. Apesar dele não estar muito bom, mas de vez em quando ele foge, mas a gente está aqui. Corre atrás dele, ué. Um grande beijo. Fica com Deus, aqui é Denise, com o Rio de Isabel. Oi, Denise, um beijo, meu amor. Obrigado. Oi, Vila Isabel, terra de Noel, bom dia. Bárbara Erdi falou, bom dia, tô feliz com a volta da Rádio Manchete, mas gostaria que a entrevista do Dr. Silvio Provenzano fosse enviada para mim, já que caiu no meio da entrevista. A gente vai fazer, Bárbara, amanhã, refazer o contato com o Dr. Silvio Provenzano, pra gente continuar esse papo e falar do câncer de tireoide, tá bom, meu amor? Não foi só você que perdeu, não. A gente também aqui ficou meio perdido sem ela, tá bom? Vera Lúcia Ferreira, de Chatuba, Mesquita, quanto tempo, Vera? Que saudade, meu amor. Ela falou aqui, o rádio é indispensável. Que Deus abençoe o retorno de vocês. Obrigado, meu amor, pelo carinho, pela audiência. Tem zap, pode botar no ar. Vamos, bota 99507-0525. Olá, bom dia, Rafael de França. Bom tudo dia. Bem? Edson Cardoso, de Guapimirim. Estou aqui, hein, curtindo em alto e bom som. Desejar boas-vindas aí para você, toda a equipe da Rádio Manchete. Boas-vindas no Dial Carioca, tenho certeza que será o maior sucesso. Tá bom? Tô aqui, tô assistindo no YouTube. Tá Boa. Bom demais, o som tá excelente, a imagem nem se fala. Tudo de bom, tá, Rafael de França? Toda a equipe aí, sucesso. Obrigado, Edson. Alô, Guapimirim. Em breve a manchete vai chegar por aí em Guapimirim também. Tem uma turma aqui do meu lado que já vou apresentar pra vocês, tá? Mas eu queria perguntar pro meu amigo Diogo Brinquinho, você já foi a Guapimirim? Nunca? Não? Você sabe que choveu muito em Guapimirim essa semana, né? Você já viu a chuva? Já viu, né? A chuva lá em Guapi. Tá bom, então. Vou fazer um esporte e depois eu apresento essa turma que tá aqui do meu lado. A manchete bate um bolão. Vamos falar de futebol. Lembrando que 19h tem manchete esportiva com Cassiano Carvalho, Wilson Pimentel e os apaixonados por futebol. O Kaká chega batendo tudo de primeira. Tudo que rola no seu clube de coração. Estamos em data FIFA, né? Não teve jogo ontem do Flu, nem do Fla, nem do Bota, nem do Vasco, nem do América, nem do São Cristóvão, nem do Olaria, nem de ninguém, né? Alô, Kaká, bom dia! Alô, bom dia, Rafael de França, bom dia, turma ligada na Rádio Manchete. Que alegria, que satisfação poder falar novamente Rádio Manchete. Estamos juntos. Mais tarde, 7 horas da noite, eu chego na Manchete Esportiva com o Wilson Pimentel e os apaixonados por futebol. Rapidinho aqui sobre seleção brasileira. Rafa, o Carlo Ancelotti promete mudanças na seleção para o confronto de amanhã contra a Bolívia em El Alto, mais de 4 mil metros de altitude. Só de caminhar já falta ar. Imagina para a seleção que vai ter que correr. Para o Brasil não vale nada, vale teste para os jogadores que buscam ainda uma vaga na seleção na próxima Copa do Mundo. Mas a Bolívia tenta vencer a seleção brasileira para jogar a repescagem da Copa do Mundo. Novidades amanhã, Luiz Henrique pode ser titular no ataque, na zaga Fabrício Bruno, ex-Flamengo, hoje no Cruzeiro, também pode ser titular, Vitinho, lateral do Botafogo, pode herdar a vaga, Ancelotti quer observar todo mundo. Ainda sobre eliminatórias, mas falando do Flamengo, a seleção uruguaia foi amiga, hein, Rafael? Liberou a Arrascaeta e também liberou o Varela, estão de volta ao Flamengo. Os dois jogaram bem, a Arrascaeta fez gol, Uruguai na próxima Copa do Mundo, elogiado pelo técnico, vive novamente um grande momento, tá de volta. Já o Varela volta para se recuperar de pubalgia, mas a expectativa é de que os dois estejam em campo no domingo contra o Juventude em Caxias do Sul. Flamengo não vence lá desde 1997. Quem joga nesse meio de semana é o Fluminense, Copa do Brasil, jogo de volta. Perdeu por 1-0 para a equipe do Bahia fora de casa. Samuel Xavier deve ser desfalque, na verdade ele é desfalque, e Soteldo também. Renato Gaúcho quebrando a cabeça. Vasco da Gama e Botafogo também se enfrentam no meio de semana. Botafogo guardando o Vitinho chegar para ver se consegue jogar. O Vasco montando e preparando seus últimos detalhes, ou seja, muita movimentação no meio de semana do futebol. O Vasco, Rafa, tem 5 jogos em casa. 7 da noite, tem Manchete Esportiva comigo, com Pimentel e com os apaixonados por futebol. Um abraço, Rafa! Um abraço! Obrigado, Cassiano Carvalho. 7 da noite é hora do futebol na Manchete. 7 da noite é hora do Manchete Esportiva, coladinho no Panorama Manchete, com Rodrigo Machado, Eduardo Tchau e toda a nossa equipe. Manchete, equipe apaixonada por futebol, Rafael de França. Eu falo a hora se eu quiser. Olhou pra mim, fala a hora. Tá mandando no programa agora? Não. Sim, senhor, fala. Faltando 20 para as 11 no Rio. Participação, opinião, informação. Debate Manchete. Debate Manchete. Já deu para ver que eu sou, né? Sou obedioso, como diz um amigo meu, né? Sou muito obediente. O que foi, Charles? Tá mostrando? Tá bonito você, rapaz do céu. Sempre às 10h30, não às 10h40, né? Mas às 10h30 você vai ouvir o debate da Manchete. Amanhã já teremos nossos convidados especiais para debater os principais assuntos do dia. Mas hoje eu estou recebendo outros convidados muito, mas muito especiais. Baixa um pouquinho a caixa, que a gente vai abrir todos os microfones, porque eu tenho ao meu lado um homem sério, que é o meu amigo Thiago Barcelos, um bebê e uma donzela. O que será que vai dar essa mistura bombástica? Já chego dizendo que sou donzela, estou em apuros, mas eu saio dessa. É, eu conheço essa frase. Conheço essa frase. Conheço é essa assim frase. Que eu já começo. Já temos uma donzela. Cadê o donzelo? Não chegou ainda, não? Bebê. Bebê é um donzelo, não? Abre o bebê aí. Abre o bebê aí, por favor. Não, eu acho que vai dar merda. Que bebê não? É donzelo. Vocês já falaram de manhã. Eu escutei Paulinho falando de merda. Você falou de não, merda. Não, a gente não, já não, vai não, dar não, merda. A gente já explicou tudo isso, o que estava acontecendo. Me explica de novo, que eu não entendi. É merda da França e tudo, que aí o pessoal enchia o pé de bosta, vamos falar assim que é mais bonitinho, e quanto mais bosta tivesse no teatro, mais gente tinha mais gente sucesso. Tinha mais sucesso. Então é muita merda pra gente. Gente, do meu lado, bebê monstro, Cláudia Jones, a nossa donzela, Thiago Barcelos e o Guga Schleder, que vai chegar já, eles vão assumir meio-dia. Você vai assumir meio-dia, Thiago? Junto com o bebê, com a Cláudia. Eu já sou assumido há muito tempo. Muito. Eles vão assumir. Tá todo mundo aqui assumido. Apuros na Manchete. O apuros é o seguinte: a gente vai botar vocês em apuros. Aí o donzelo. Chegou o Guga. Chegou. Guga Chilete. Chegou bem na hora. Senta aqui, tem cadeira. Senta aqui, Guga. Donzelo Barano. Donzelo chegou. E quem vai sentar no colo de quem agora que eu não sei, meu Deus do céu. Vocês vão entender o seguinte. Fico medo, bom dia. Bom dia, Guga. Seja bem-vindo. O Thiago falou que você ia sentar no colo dele. Não senta entendi aqui. Nada. Já senta aqui, senta. Que isso? Será um prazer. Que delícia, hein? Meu Deus. Gente, o apuros é o um programa que vai. Tá no YouTube aí, sabe que é mentira. Sabe, né? Tá aberto, Shell. Tranquilão. Não, o Shell não vai abrir pra todo mundo. Sentou na cadeira direitinho. Tá boa a cadeira? Confortável? Que delícia. Delícia, né? Sentou bem. Gustavo Schleder, Cláudio Bebê Monstro, Cláudia Jones, Thiago Barcelos são os comandantes do meio-dia. E o que, que vai acontecer meio-dia? Nem eu sei. O bicho vai pegar, as notícias vão ser repercutidas. Vai cutucar a onça com vara curta? Que história é essa, bebê? com vara curta. O negócio é cutucar a onça, irmão. É, né? Mas o que, que é isso? Por que isso de cutucar a onça? O que, que vocês pretendem fazer? Cara, a gente pretende revolucionar o rádio com muita diversão, com muita alegria. Tira, você viu? A gente vai pegar o programa de vocês, vai copiar. A gente vai copiar os caras da FM do Dia, vai copiar a JBFM, vai sair copiando todo mundo, misturar tudo e fazer uma coisa. A verdade é essa. Eu acho que a gente pegou o programa errado, né? A referência do filme errada. Tinha que ser o homem que copiava. Esse filme é muito bom, inclusive. É muito bom. Cláudia Jones, sim, vai ser a donzela deste programa, que ao lado de Gustavo Schleder vai ter a missão de botar essa turma em ordem. No meu contrato já está escrito que eu não concordo absolutamente com nada do que esses meninos disseram. É mesmo? Absolutamente. Mas você vai falar tudo? E não vou cutucar a onça com baracuta porque eu sou contra maus tratos com os animais. Ah, viu? Mas não é maus tratos. Já viu que não vai ter, né? Mas isso não é questão de maus tratos, não. Isso é questão de carinho. Por exemplo, Cláudia Jones, se tiver um problema aí no bairro, na comunidade, encontrar um buraco, vai poder falar aqui no Apuros? Tudo. Vai poder falar tudo, a gente tá aqui pra ouvir, vai resolver também? Também, né? Também, vai correr atrás. Por exemplo, bebê, se o cara tomou um chifre... Ah, eu tenho vários amigos corno. Eu também. Eu sou corno. Se corno é maneiro. Não existe ninguém que não seja corno. Eu não vou fazer essa pergunta pro Google, que o Google é um cara sério, um homem casado e tudo mais. Mas, Thiago Barcelos, você que já rodou muito por aí nessa não vida... Não rodei nada. Não. Tá maluco? Você que já... Mas corno faz parte... Só é corno quem busca saber se é corno. Porque se você não buscar essa informação, não quiser saber de nada, você nunca vai ser corno. É essa também. Uma dica, hein? Uma dica, hein? Uma dica, não procure. Só é corno quem quer. Só é corno quem busca, né? É quem busca. Não, não se informe, entendi. Ô, Gustavo Schleder, por exemplo... Olhar o WhatsApp... A gente vai receber aqui do corno... Não, eu não posso fazer essa ligação, eu sei que isso vai ficar estranho. A gente vai receber aqui... Todo mundo, inclusive autoridades, né? Sim, com certeza, serão convidadas. Não sei se vão ter coragem de vir. Aí a gente vai botar todo mundo em apuros... Eu tô com medo, Rafael, eu tô com medo do que vai ser esse programa. Eu ainda não tenho muita certeza do que vai acontecer daqui pra frente. Eu acho o seguinte, gente, agora, brincadeiras à parte, o Rio de Janeiro gostou sempre muito do programa Pânico, da Jovem Pan, que é um tremendo sucesso, são mais de 30 anos de sucesso. Tem o Chupim, né, na Rádio Metropolitana, lá de São Paulo. Tem outros programas nesse formato, e o Rio de Janeiro tava carente num formato com multi-apresentadores, com vários apresentadores, e que a gente traga, além da notícia, do debate, o bom humor também e o humor ácido, né? Chega dessa coisa também tudo do muito corretinho. Né? Tá chato isso, não tá, Thiago Barcelos? Todo mundo muito certinho. É, a gente tá aqui pra... Estamos aqui pra trazer alegria pra informação séria. Né? É? Pra tá com bom humor, com seriedade, com responsabilidade e levar cada vez mais o nome do Rio de Janeiro, né? Esse programa aqui é pra tomar conta do Rio, cuidar do Rio também, né? Olhar pras coisas que são sérias, discutir, debater... Mas com alegria, com leveza. Com leveza, né? Exatamente. Eu já vou jogar a bomba pro alto. Ontem nós tivemos dois acontecimentos no 7 de setembro. Em Copacabana, nós tivemos um ato pró-liberdade do Bolsonaro, vamos dizer assim. E aqui no centro nós tivemos o grito, né? Como é que é o nome do... O grito dos desesperados. Não, sacanagem, tô brincando. A gente teve lá o grito... É por aí. Por aí, que foi uma mais do lado da esquerda. Então nós tivemos ali dois polos... debatendo. A gente vai falar disso no programa? Vamos falar disso, vai ser o nosso tema principal. É espinhoso? É espinhoso, mas a gente tá aqui pra isso, pra falar com leveza, dar opinião, sem ir pra um lado ou pro outro, só dar a nossa opinião. Mas a gente vai falar porque o pessoal tá com medo de falar. A gente não tem medo, inclusive, falar aqui, tem autoridade que é corno. Não. Eu não vou citar o nome. Ah, não. Você conhece, Thiago, alguma autoridade que seja... Alguma eu autoridade não. Eu não. Antes do Thiago, eu já falo que não. Não. Eu não. Você conhece, Thiago? Não? Que situação. É o grito dos excluídos. Obrigado, Luciana. A Luciana me salvou. Por isso que é bom ter jornalismo. Tá vendo? Temos gente séria trabalhando. Tá vendo? Ô Cláudia, de onde você estava? Em Copacacabana ou no centro? Eu estava no meio do mato, escondida, sem Wi-Fi, bem... sem nada. Por que você está tão escondida assim, boné, óculos escuros? É, eu sou uma figura... Ela veio caçar onça. Eu sou uma figura facinha, então não quero esconder, vai ser assim. Mas a onça é pintada ou não? Não. Você prefere aquela onça lisa ou a pintada, ô bebê? Depende da hora. Entendi. Tem dias que eu... De manhã eu prefiro ela lisa. E à noite? A pintada. Entendi. Você, Thiago? Não, nada disso. Nenhum horário? Passa pro Guga. Guga, fala você, esse assunto aí é contigo. Sobre onça? É. Eu entendo muito de onça, cara. Se eu começar a falar aqui, eu vou acabar com o programa do Rafael. É mesmo, tô precisando de onça. A gente já vai entrar no... Aquelas oncinhas de 50, né? Será? Que são boas pra gente. Sim, também. É. Mas, gente, agora é meio-dia, começo apuros. Guga, o que você espera do programa? O que o público que está ouvindo a gente pode esperar? O Guga, que já é um velho conhecido nosso aqui da Manchete, comandou o Na Hora do All-In nessa primeira fase, né? Esse início de implantação do nosso FM. E assim como nós, estava aguardando ansiosamente por esse FM chegar, e ele nasceu. Exatamente. Um prazer enorme estar voltando, né? Recomeçando, vamos dizer assim. O programa falava sobre pôquer. Eu já achava que era difícil falar sobre pôquer, agora o desafio pela frente aí, eu acho que ainda é um pouquinho mais complicado. Rafa, mas de verdade, eu acho que a ideia é fazer um programa que tenha informação, que tenha conteúdo, a gente vai debater temas importantes, mas como o Bebê falou, como o Thiago já falou, a Jones também, tentar trazer isso da melhor forma possível, da forma leve, de forma descontraída, tentar fazer com que as pessoas consigam receber as informações, mas também se divertir um pouquinho, escutar um pouquinho de boas notícias, vamos tentar trazer boas notícias, acho que isso é bacana também. E vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Tem um roteiro aqui que eu ainda não olhei também, nem quero olhar. Não olhe. Porque, não olhe. O que máximo que pode acontecer seguir, é ir para o RH. O máximo que pode acontecer. Mas o RH tá aqui, ó. Tá pronto. Eu vou sentar pertinho dele. Porque estrategicamente, a gente trouxe o RH para a gente. Trouxe o RH para a gente. Ô, Cláudia, a Jones foi a última integrante a chegar. A nossa trupe, né? Que eram três. Foi arrancada de casa. Exatamente. A Cláudia Jones a gente só ouve na TV Globo. Big Brother Brasil. A gente ouve na Antena 1. A Light FM do Rio. Não, não é não. Sério? É. Isso. Ela não pode tá fazer muita moral, então. Olha que meu amor, aquela voz gostosa. Tá aquela gostosa então. Também, né? É. Isso que é pegar agora. Você já viu o tamanho do marido dela? Não. Deixa pra lá. Sai dessa, então. Como é que é voltar pro rádio popular, Cláudia Jones, cara, que fez? Eu não vou dizer o que que ela fez, porque Nem eu lembro, né? Ela fez Tupi FM ou já era nativa? Eu fiz a Tupi FM, fiz a nativa. Fez a Tupi FM e a nativa. Fiz a FM 105 de Bem com a Vida, quando não era Entendi. Gospel. E como é que voltar? Quando era gospel também. Como é que é voltar pro rádio popular? Olha, eu vou te falar uma coisa. Desde a pandemia, eu tô trabalhando home office, né? Então, assim, eu já não tenho tanto contato assim. O máximo que eu tenho é Antena 1, que é uma rádio séria, que essa aqui não é, mas a rádio Antena 1 é séria. A gente agradece. RH! Boa! Esse clima de rádio, eu tava faltando na minha vida. Porque quando eu entrei aqui, eu vi a zona que tá aqui, todo mundo gritando e perdido. Eu falei, isso aqui é rádio. É rádio, né? Isso é rádio. Ou com o cabo na mão, ou da internet não liga, ou do vídeo não conecta, o operador não opera, o motorista não dirige, o comunicador não fala. O cara pedindo podkill, ainda tem isso. Bem. Podkill. Aliás, Yuri, por favor, devido à previsão do tempo, hoje eu preciso que você veja a capa da antena. É. Tá? Pra gente proteger a antena lá do... Você providenciou já, Thiago, a capa pra antena lá de Niterói? Ele providenciou cadeira, já é muito. Já você é tá bom. Querendo demais agora também. Aliás, vamos botar esse bastidor aqui no ar. O Thiago, agora apresentar o Thiago Barcelos. O Thiago é um cara queridíssimo. Quem conhece o Thiago? Gostoso também. Também, né? Não, a voz. Falei da voz. Não, o cara é bonito. É pintor. É sensual. Bonito mesmo, cara. É bonito mesmo. Se eu fosse... Tá falando agora que eu tô prestando atenção. Eu não tinha olhado legal, não. Agora que você falou... É porque não tem vocação. Se eu fosse chegar, o Thiago tinha 10 minutos de chance. Né? A gente dava. Não tinha, não. Não. Você saía mais cedo do churrasco, Thiago? Pode ter certeza que não. É, né? Se tivesse um churrasco, você saia mais cedo ou não? Não, fica até o final. Fica mesmo? Olha lá. O Thiago, gente, ele foi subprefeito do centro do Rio, foi subprefeito da Barra. É um cara que entende de administração pública pra caramba. É um empresário de sucesso. Trabalhou no ramo da gastronomia, trabalhou com restaurantes e topou vir com a gente nessa empreitada da Rádio Manchete. E quando a gente falou de... Coitado. Quando a gente falou de um programa do meio-dia, a gente tá ali conversando, ele, cara, você vai me botar em apuros, hein? Pronto, apuros. E aí, o que você espera desse apuros? Tá, dormiu essa noite? Não. Não, né? Não dormi. Também não. Sonhei. com muita coisa, com muita confusão. Ai, vai falar só comigo. Sou eu com o bebê. Tentei falar com o bebê ontem o dia inteiro, não consegui. Tentei falar com o Guga, não consegui. Deixa, fica não, que porque eu não ia ficar perturbando. Tá, mas ele fica pra no repeat. O que ia acontecer. A voz da Jones, ele fica botando pra ouvir várias vezes. Eu também faço isso o tempo todo. Você tá no ar, hein? Mas não problema, tem problema, é profissional. A gente fica ouvindo lá. Tudo, manchete, rádio pra cá. Já vimos que temos um pau mandado, né? Já. Tem sim, muito. Dois, por favor. Muito bem mandado. Muito bem mandado. Muito bem mandado. Mas assim, Rafa, eu tô muito feliz. Eu tô acompanhando aqui a sua luta, seu trabalho pra colocar tudo aqui. Não, eu tô. Esse é sinal de paz. O Thiago vai aprender os nossos sinais aqui. A gente vai fazendo tudo por sinal. Ó, esse aqui, tá na. A câmera tá filmando? Tá, né? Tá. Isso aqui, ó, pra você entender, comercial. Tá filmando, ninguém me avisou, não. Comercial. Isso aqui, helicóptero. Tá? Isso aqui pra aumentar o volume. Isso aqui é quando dá tudo errado. Isso aqui é quando dá tudo errado, entendeu? Mas assim, voltando aqui, o seu empenho, o seu profissionalismo, a sua dedicação. Nossa, nada aconteceria se não fosse é um o time, cara, né? Que tem esse troço na veia. É impressionante, ele pega as coisas aqui do som, da mesa, apurando. É impressionante. De lá de fora, ele falando outro assunto, dá algum problema aqui, ele escuta alguém falar alguma coisa, ele de lá consegue responder. Isso tem nome, TDAH. É impressionante, ele é um autodidata nesse negócio. Por parabéns. Pra nós, muito irmão. Muito bacana isso aqui, tá vendo isso acontecer, porque deu pra ver o quanto foi teu esforço. Nossa. E quanto tá sendo pra poder seguir, e com certeza esse negócio vai explodir. Parabéns. Sem contar, rapaz, não tá incomodando. Explodir, não. Hoje não é dia de explodir nada. Sem contar que você já viu quanta gente boa que tem lá fora. Muita gente boa. Muita gente boa. Zequinha Máximo é o nosso programador musical, que é das antigas. Luciana Paiva, que tem uma história legal com jornalismo. Raíssa, que tá chegando agora. Joyce Santos, que é a nossa mascote. Já tem 80 anos que é a nossa mascote, mas é mascote. Ricardo Alexandre, que é uma, né, uma lenda do rádio brasileiro. Honrar, né? Não, o Ricardo, a carteira de trabalho dele foi na pedra, foi lascada. Né? E o bebê também não é tão novinho assim, não. Nossa, não, é maquiagem. Tem cara de velho. O bebê depois, deixa pra meio-dia você contar aquela nossa história. Nossa passagem. A gente não pode esquecer aqui também do seu filho, o Ivo. Ivo. E o Sherlock. Não, Ivo é meu avô. Não, teu filho. Meu filho é o Sherlock. Filho. Ivo é meu avô. O outro é o mais velho. Tem o Sossô, que vai fazer 8 anos. E o Sherlinho, que é o nosso. E tem o Charles também, que é o nosso. Nosso centrado. Tem o meu gagoto também, meu gagotinho. Tem o Isael. E o Yuri. Tem Yuri, seu garoto da. O Yuri é global agora. Vai pra Rádio Globo. Parabéns! Garoto, hein? A rádio que vibra com você, né? Mais um problema já. Mais um problema. A gente tá aqui na rádio que vibra com você. Mas vai ainda? Como é não, que vai estrear hoje lá também. Tá. Vai, o compliance se liberou? Liberou, né? Tá bom. Não pode falar então o sobrenome dele. Não pode falar que é Steiner. Aqui é Yuri Lima. Ah, tá, Yuri Lima. Isso aconteceu muito já, né? A gente ter várias pessoas. Então, gente, meio-dia, não percam. Apuros na manchete. O que vai acontecer, eu não sei. Eu sei que eu vou pro outro lado aí, ó. Vou sentar a mesa aí, hoje, meio-dia, pra ver se eu boto vocês em ordem, ver se a minha presença vale alguma coisa. Teremos um convidado especial, convidado surpresa. Quem? É surpresa. Surpresa, pô! Eu gosto de tentar furar vocês, não tem jeito. Você não vai surpresa, furar ninguém aqui. Surpresa. Surpresa, então. Tiagão, Claudinha, Bebê, Guga, meio-dia, a gente se ouve? Sim. Não sei. Vamos com tudo. E no YouTube também, hein? Quem quiser acompanhar esta nossa zona organizada, está no YouTube da Rádio Manchete, estará no YouTube da Rádio Manchete, pelo site, pelo aplicativo, no AM, no FM. Na Alexa. Está... Na Alexa também. Ah, é? Alexa. A Jones que fala, Alexa, ouvir a Rádio Manchete. Aí as Alexas todas disparam. Isso é bom, hein? Isso é bom, não é? Vamos fazer isso, hein? Vamos fazer um desafio maluco, assim? A gente pode fazer. Aumenta o volume. Aumenta o volume, bota na Alexa e tal. Que legal. Gente, beijo pra vocês. Até daqui a pouco. Sucesso pra gente. Faltando 4 minutos para as 11 na cidade mais linda do mundo. Vamos dar uma subidinha? Vamos. Helicóptero Manchete no ar. Quem tá chegando é o Anderson Ramos. Diga, Anderson. Oi, Rafa, tô de volta, rapaz, para informar que tem um atropelamento agora na 24 de maio, na altura da estação BRT Sampaio. ali o trânsito está bem difícil, viu, na 24 de maio, não é uma boa opção para quem segue em direção Grande Meia. Recomendo o motorista seguir pelo outro lado da linha do trem, Ananeri, em direção Engenho Novo, tem melhores condições, tem também o caminho do Boulevard 28 de setembro, acessando a Visconde de Santa Isabel, Barão do Bom Retiro, em direção à estação de 24 de maio, da 24 de maio ali do Engenho Novo. Tem boa movimentação nesse caminho e não observo maiores dificuldades. Foi retirado agora há pouco um ônibus quebrado na altura do monumento dos Pracinhas em direção ali à região de Botafogo, no aterro do Flamengo. O motorista vai encontrando o trânsito bem tenso. Uma manutenção da Light agora na rua Afonso Cavalcante, na Cidade Nova, na altura do prédio dos Correios. O trânsito apresenta lentidão e tem problemas por aqui. Desempenho que dura mais tempo e enfrenta qualquer terreno é com a Monro em amortecedores, uma marca driver. Volto já já, ok, Rafael de França? Ok, obrigado meu amigo Anderson, quero aproveitar e agradecer a turma da BTN pela parceria, por acreditarem na gente, por estarem conosco mais uma vez. Obrigado meus queridos amigos, vamos em frente informando o trânsito no Rio de Janeiro e a gente ajuda o povo a sair do sufoco. Faltando 2 minutos para as 11 no Rio, ligado na Manchete, você sabe de tudo sempre em cima do fato. Rafael de França, tomando conta da cidade. O que acontece no Rio, o que acontece no Brasil, o que acontece no seu dia a dia. Acesse agora radiomanchete.com.br e fique por dentro de tudo. Aconteceu, aconteceu, virou manchete. Manchete. Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você pediu e a Manchete chegou no FM. Manchete. Som mais alto, mais claro, mais forte. Sempre perto de você. Sintonize 76,9 FM. 76,9 FM. Manchete, Manchete. Sete da noite é a hora do futebol na Rádio de Verdade. Sete da noite é a hora da Manchete Esportiva. A equipe apaixonada por futebol entra em campo e deixa você por dentro da jogada. Tudo sobre o seu clube de coração, entrevistas exclusivas, opinião, o esporte pelo mundo e a sua participação, torcedor. Manchete Esportiva, com Cassiano Carvalho e Wilson Pimentel. De segunda a sexta, 19h, na Rádio do Esporte. Manchete. Rafael de França. Minha família, 11 em ponto no Rio, 11 horas, vem aí. A Linha do Tempo, o Jornal da Manchete, com Felipe Souza, e eu volto já já. Manchete. Câmara ouvirá nesta semana testemunhas em processo de cassação da deputada Carla Zambelli. Música, esporte, informação. Manchete, mais conectada, mais você. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Atualizando o que é destaque agora. Segunda-feira, 8 de setembro de 2025, Rio e Grande Rio com sol entre nuvens. Neste momento aqui no centro, 23 graus. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro definiu que moradores que fecharem suas varandas com cortinas de vidro retrátil, transparente e incolor não estão sujeitos ao pagamento de mais-valia e nem precisam de licença urbanística, desde que a área não seja incorporada como novo cômodo. Uma lei municipal permite esse tipo de instalação sem custos adicionais. Uma outra medida municipal reforça que fechamento de varanda não é considerado obra, dispensando a licença urbanística. Portanto, não cabe à prefeitura aplicar multas ou a cobrança da taxa de mais-valia. A medida do Tribunal de Justiça é válida para todas as regiões da cidade. O Banco Central confirmou que anuncia ainda em setembro as regras de padronização do chamado PIX parcelado. Ele será uma alternativa de empréstimo para 60 milhões de pessoas que atualmente não têm acesso ao cartão de crédito. O parcelamento por meio do PIX já é ofertado por várias instituições financeiras com uma linha de crédito formal. Mas o Banco Central vai padronizar a partir desse mês as regras, o que tende a favorecer a competição entre os bancos e dar opção aos usuários. O PIX parcelado poderá ser usado para qualquer tipo de transação, inclusive para transferências. Botafogo é manchete, com Ricardo Oliveira. O atacante Nathan Fernandes passou por cirurgia no último sábado e já está de alta. O atleta agora está sob cuidados do Departamento Médico do Botafogo. Nathan Fernandes sofreu uma fratura no antebraço direito durante treinamento da Seleção Sub-20 no CT do Bragantino. E agora o atleta não tem previsão de retorno aos gramados. No entanto, a tendência é que Nathan Fernandes fique pelo menos umas 4 semanas sem fazer atividades físicas, até recuperar totalmente da cirurgia feita no braço direito. Após isso, voltará a ficar disponível para o técnico Davi Ancelotti, visando treinamentos do Botafogo. A tendência é que Nathan Fernandes não jogue mais nesta temporada. Pelo Botafogo, em 2025, são 16 partidas e um gol marcado. Reportagem Ricardo Oliveira. A Câmara ouvirá nesta semana testemunhas em processo de cassação da deputada Carla Zambelli. Os depoimentos acontecerão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Serão ouvidas testemunhas listadas no processo, entre elas um hacker e um assistente que ajudaram na invasão do site do Conselho Nacional de Justiça, supostamente a mando da deputada. Também irão depor testemunhas arroladas pela defesa da parlamentar, com o objetivo de reforçar a tese de que Zambelli sofre uma perseguição política. O processo de cassação de Zambelli foi encaminhado à CCJ em junho pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. A comissão vai analisar o caso e depois será votada em plenário. São necessários 257 votos para que ela seja destituída de seu cargo. Zambelli foi condenada pelo STF em maio, fugiu para a Itália em seguida, foi presa e está detida em Roma. A deputada enfrenta um processo de extradição. Linha do Tempo, atualizando o que é manchete. Essas e outras notícias você acompanha em radiomanchete.com.br. E segue Rafael de França. Música, esporte, informação, emoção. Somos uma paixão chamada Manchete. YN888. Manchete FM 76,9. YJ478. Manchete AM 760. Manchete, uma nova onda no ar. No ar. Alô, alô Rio, alô Brasil. Tô de volta, minha família. Pela Manchete. Nós começamos às 9, vamos até o meio-dia, quando começa o Apuros da Manchete. Fica comigo, chega mais, vem pra cá, vem, chega, vem, chega, vem. Chega mais. Aqui que nem coração de mãe, chega, sempre chega, cabe chega mais um. Show do Rafael de França, é alto astral, Rafael de França. Comigo, vamos lá, vai. O amigo de todas as horas, é comunicação total. Sim, sim. Interagindo, informando, divertindo. É de coração pra coração, show, gente. Rafael de França pra família brasileira. Se liga, me liga, não desliga. Ei, psiu, chega, vem pra chega, cá, chega, vem. Chega, vem pra manchete você também. Chega mais, pode chegar. É o show do Rafael de França no ar. Chega, chega, chega, chega mais. Show do Rafael de França. Como diz um amigo meu, faz o M. Faz o M de manchete. Show do Rafael de França. E se fosse com você? 995-07-0525. Eu quero você participando da nossa pesquisa. 21-995-07-0525. Um levantamento da agência Ponto Map, em parceria com a V-Tracker, mostrou que a credibilidade das mídias tem o rádio na liderança. 81% dos brasileiros dão credibilidade total ao rádio. Ele está em primeiríssimo lugar. Em segundo lugar está a televisão. televisão fechada, com 75% das respostas, e em terceiro, a mídia impressa. As redes sociais vêm lá no final com apenas 41%. Eu quero você participando, mandando zap pra mim, manda áudio, vai. 21 995 07 0525. O rádio é importante na sua vida. Tem algum momento especial do rádio na sua vida? O companheiro que mandou mensagem lá de Muqui disse que o rádio é desde pequenininho, que ele dormia com o radinho debaixo do travesseiro e que ouvia a Rádio Manchete. Tem mais mensagem aí, Treme? Vamos botar no ar, por favor. O público participa, a família fala na Rádio de Verdade. Bom dia, Rafael de dia. França. Que vos fala é Zé Mar Gomes de Dataquara. Fala, garoto. Eu ouço a Manchete desde os anos 80 e 90. Na 89,3 megahertz. É mesmo. Quando era lá na Rua do Russo, naquele prédio lindão, espelhado da TV Manchete. É, boa sorte aí, galera. Forte abraço. Excelente dia. Obrigado, garoto. A Rua do Russo tem história, né? Alô, turma da Rua do Russo. Bom dia pra todo mundo. Tem mais mensagem? 21 995 07 0525. Alain Rodrigues mandou zap. Fala comigo aqui na Manchete do Rio. Fala comigo em 76,9. Chegou ainda? Não, aqui já chegou, Treme. É, deve estar no caminho. É, né? Às vezes não tem... Pega um engarrafamentozinho e tal. O Alain Rodrigues foi o último que mandou mensagem aí pra gente. De um minuto e pouquinho. Bota aí pra gente ouvir. 995 07 0525. 9, não atualizou não? Bom dia, Rafael. Tudo bem? Bom dia a todos, amigos aí da Rádio Manchete. Aqui quem fala é Walter Cir. Tô falando de Juiz de Fora. Sou um amante do rádio. Gosto muito de ouvir o rádio. Pelas ondas AM do rádio, eu ouvi o teu avô e outros grandes comunicadores aí do Rio de Janeiro. E para mim o rádio é muito importante, o rádio faz parte da nossa vida, o rádio ele não morre nunca, ele se reinventa cada dia mais. Um abraço do ouvinte da Manchete aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, Valteci. Obrigado, Valteci, pelo carinho. Ricardo, senta aqui, Aline, senta aqui, são dois companheiros que estão com a gente. Já tem mais um áudio? Manda, bota um áudio primeiro então, por favor, seu treme-treme. Treme bem o garoto, hein, nó? Alô, Rafael de França. Alô pra você aí que tá ouvindo a Rádio Manchete. Aqui quem fala é Alain Rodrigues, falando de Fortaleza, opa! Ceará, viu? Tô falando aqui pra mandar um abraço especial pra você, Rafael. Obrigado, irmão. Mais uma vez aí na Rádio Manchete. Desejo todo sucesso pra você. E falar que o rádio é indispensável. Não tem como fugir do rádio. Pode ser que a gente possa demorar um tanto de tempo aí pra... ver a tecnologia se avançando, ver a internet, ver todas as redes sociais evoluindo, a música evoluindo também, mas não tem como fugir do rádio. É um meio que considero para mim um meio que chega a ser tão mais avançado do que a televisão em si. O rádio traz a informação rápida, a informação precisa e que traz uma confiança enorme para o povo. Por isso eu gosto muito do rádio. Indispensável o rádio. Então eu quero mandar um abraço especial para você. Obrigado, e irmão. E todo sucesso aí para a Rádio Manchete, essa rádio do Rio, que traz essa referência enorme, tanto para a gente que gosta do rádio, para a gente que gosta mesmo da Manchete. Um abraço também especial para o grupo da Patrulha da TV, Enciclopédia do Rádio. E assim... Eu sei que não vai fazer muito sentido, mas... Merda pra você, Rafael de França. Obrigado, já fez. O Ricardo explicou hoje, já. Um abraço, irmão. Obrigado. Alô, Ceará. Alô, Fortaleza. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Tem mais uma aqui. Bom dia. Sou o Renato Pizzi. Moro em Resende, terra boa. Alô, Resende. A gente ficou... Deu uns bordéis lá em Resende, né? Terra boa, terra boa. Tô na escuta. Manda um abraço aí, sou porteiro. Valeu, garotão. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Tem mais um áudio aí, 21 995 07 0525 21 995 07 0525. É o Robson lá de Parintins, tá ouvindo a gente. Oi, Robson, ele é da Amazonas, rapaz. Olha, a Manchete está chegando longe demais através da internet, no radiomanchete.com.br. Você ouve a gente também através do nosso YouTube. Ouve a gente pelo Rádiosnet, pelo Tuning Rádio. Tem aí? Tá aí no ponto? Ainda não? Daqui a pouquinho, então, a gente bota 21 995 07 0525, porque agora eu quero saber do trânsito no Rio. Helicóptero Manchete no ar. A última passada de Anderson Ramos, ligado na Manchete, você sabe de tudo. Alô, Anderson.

Com Cléber. Com Cléber Pereira. Nosso querido Cléber, outro companheiraço também, eu tenho o maior orgulho. Ricardinho, aí, como é que é voltar? Como é que é essa volta da manchete, essa volta? E falar do tema da pesquisa de hoje, né? É o rádio, é a credibilidade mesmo, né? O rádio é o rádio, né? Uhum. Eu só fiquei curioso quando o meu rádio quebrou e eu fui procurar um rádio para comprar. Você sabe que não tem mais rádio nas lojas. Ele só vem com um monte de coisa agora, né, junto. Ele tem tudo. É rádio. É rádio. É igual telefone. Mas não é o rádio. É igual telefone. Você compra com todas as funções, tira foto, faz café, fabrica dinheiro e fala. E fala de vez em quando. De vez em quando, de vez né? De vez em quando. Posso contar o bastidor seu? Conta. Ricardo estava bravo, né? Os debatedores não me atendem, não sei o quê. Eu ligo, as pessoas não retornam. Falei, Ricardo, ninguém mais atende telefone hoje. Por causa dos 0300, 0500, 0700, 0800, 0900, ninguém mais atende telefone. Aí o Ricardo mandou, sabe, todo mundo respondeu, né? É curioso. Foi todo mundo. Isso, todo mundo me deu a resposta que eu esperava, né? Te mandou. Mandou pra aquele lugar. Não. E a Aline Rocha também, nossa companheira de produção, foi minha primeira chefe no rádio. Não sabia minha idade. Ninguém não. É que eu comecei novo, Aline. Eu comecei muito jovem. Bem-vinda à Rádio Manchete, Aline. Obrigada. É um prazer estar trabalhando de novo com você, né? É a 90ª passagem também. É. Mas em rádio... Não, e assim, mas na sua... A gente já fez várias produções juntas. Eu também já fiz outros trabalhos pra você e com você, mas trabalhando no seu programa é a primeira vez e é um prazer. Ai, meu Deus, quando der o 10 para as 2 na Aline, como é que vai ser, hein? A Aline é brava, gente. A Aline é, isso, também. A Aline é brava. Eu conheço. Como é que o rádio entrou na sua vida, Aline? Foi assim, eu tava na faculdade, aí eu fazia estágio no estúdio de TV da faculdade, porque eu nem conhecia ninguém, nem ninguém da minha família fazia comunicação, jornalismo, nada, não tinha assim nem... Pra quem indicar, nem por onde começar. Eu resolvi começar a fazer estágio no estúdio de TV da faculdade. Na época, não era internet. Então, tinha um mural lá que divulgava as vagas de estágio. E aí, eu vi assim... Pode falar, né? Claro. Tupi FM. E aí, eu lembrei que a minha avó era ouvinte da Tupi AM. Eu falei, deve ser do mesmo grupo e tal. Não era uma rádio que eu escutava. Aí, fui lá. Aí, fiquei um ano fazendo estágio. Aí, fui contratada logo... E aí começou, que eu fui contratada no meio da faculdade, aí fui fazendo várias funções em rádio, e foi assim que entrou. E nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Rádio é uma cachaça na vida da gente, né? A gente fala que vai sair de rádio, mas não sai de rádio. Bom, Ricardo, acho que eu já te perguntei isso em outra oportunidade, mas como é que você entra no rádio? Olha, foi também um acaso. É. E dizem que o acaso não existe, sim, né? É. Eu trabalhava em jornal, e um deles tinha acabado de fechar. É bom nisso, hein? O Áureo Ameno. Você é especialista nisso. Me tornei especialista. Não, que acabe essa história, chega. Se Deus quiser, nunca mais. É. Mas eu era amigo do Áureo Ameno, trabalhava eu fazia cobertura do Flamengo para jornal. E o Áureo Ameno soube que eu fiquei parado e me perguntou, você quer trabalhar na Rádio Globo? Aí eu disse, claro que eu quero. Aí ele me apresentou lá o Mário Franqueira, chefe do jornalismo. E ali começou. Que ano isso, Ricardo? Isso foi em 1974. 74. Como eu entrei no rádio no dia 15 de novembro de 74, que era a eleição. Entende? Já sofrendo o assédio do avô de uma certa pessoa. Ai, meu Deus do céu. Eu não posso contar aqui o que houve. Era um anjo no ar, né? Ei, viagem. Era um anjinho, né? Com todo mundo, uma pessoa tranquila. Mas depois eu conto o que ele fez comigo. Nada, não é melhor a gente não saber isso. São coisas impublicáveis para o horário, né? Total. Funciona total. Impublicável no rádio também? Claro, funciona, impublicável, né? Porque o rádio também publica. Aliás, a gente já falou de expressão. Hoje em dia vale aqui, tudo, né? Vale, o rádio tem imagem, o rádio tem texto, tem tudo isso. Tem nosso site, radiomanchete.com.br, tem as redes sociais, que a nossa linha ama de paixão, é o nosso Instagram. Um beijo pra toda a equipe das redes sociais. Nossa equipe, Mara, estão tristes que você veio pra produção. Ah, lógico. Fizeram a festa ontem de despedida. Bom, vamos ver se o engajamento vai continuar melhor. Vai subir. Aline Rocha e o Ricardo vão estar com a gente tanto no Paulinho Altunian, quanto no programa do Rafael de França. E Yuri Lima também estará com a gente nessa empreitada de tarde. O Stein, ele foi ali e já volta. Meio-dia é o Apuros, que a gente apresentou. Às 14h, a Cássia Vieira, maravilhosa Cássia, nossa companheira com Estação Manchete. Às 17h, começa o Panorama Manchete com o Rodrigo Machado e todo o nosso time, Eduardo Tchau, toda a galera. 19h é a Hora do Futebol, é a Manchete Esportiva. 21h tem a Voz do Brasil. Eu sempre lembro de você, Ricardo. Por quê? Então, a Voz do Brasil. São os mais... Nova essa, né? E às 22h, Alberto Brizola. Gente, que saudade que eu tava de ouvir o Alberto Brizola no rádio do Rio de Janeiro. Ele vai estar de volta e o programa de hoje vai ser especial. Vai ser uma melação só, aquelas músicas bonitas, aquela voz... Agora, isso é uma coisa tradicional no rádio e o povo tem saudade. O povo tem saudade. É desse estilo de programa. Vai matar essa saudade toda. Porque tem muita gente aí, né? A gente tem que comentar, né? O microfone aberto, o Apuros é só meio-dia, mas tem muito gênio com Jota que quer reinventar o rádio. Não tem muito o que reinventar. O rádio é feito pelo povo e para o povo, pro ouvinte, pelo ouvinte. E essa é a nossa missão, né? Aqui na Rádio Manchete, fazer um rádio diferenciado, gostoso. Hoje vocês estão ouvindo mais falação, o Rafa tá falando pra caramba, contando um monte de história. Amanhã começam os nossos debates. Hoje a ideia foi realmente essa, apresentar a casa, reapresentar os colegas, os companheiros, também a turma por trás dos microfones, né? A gente tem na técnica o Marco Aurélio Treme, tem 823 anos de rádio também. O Diogo Brinquinho, que também já não é mais novinho, o exímio operador. Nós temos o Thiago Castro, nosso baby, que também é outra fera que vai pingando de lugar. Não tem rádio que o Thiago não tenha trabalhado ou esteja trabalhando junto. O Léo Saião, filho do meu saudoso amigo e irmão Kleber Saião, que também já está na 80ª passagem aqui pela Rádio Manchete. E o Léo é muito disputado, sabia? É, a Globo quer quem vai pra Tupi, Tupi quer quem vai pra Globo, e a Manchete quer quem vai pra Relógio. Mas a gente sempre tem espaço nesse coraçãozinho para mais um, né? E falar também do Charles, nosso companheiro Charles Salles, e o Israel Correia, que deram vida ao nosso estúdio, fizeram todas as montagens. O Thiago Barcelos chegava aqui todo dia e falava: nossa, vocês mexeram, eu não tô vendo nada novo. Aí eu brincava com ele: você que foi de prefeitura, você sabe que a obra que o prefeito menos gosta de fazer é aquela obra que ninguém vê. E é o que a gente faz aqui, né? Mas por dentro dos tetos, das paredes, as ligações e tudo, funciona? Às vezes não, mas pelo menos a gente tenta. E aí, informática, meu irmão Ivo Laino, que tem, deixa eu ver aqui, o primeiro computador instalado em rádio foi em 1714, e o Ivo Laino estava lá instalando os sistemas e implantando tudo, e sempre com muita tranquilidade, com palavras de incentivo, de amor, dóceis, né? Sempre estimulando todos a trabalharem. Dona Adriana França, vulgo mamãe de bebê, está na coordenação do jornalismo, tá tomando conta da turma do jornalismo. Nosso William Chaves é o responsável pelo conteúdo, pela nossa revista Rádio Manchete. William essa semana tá ausente por uma viagem a trabalho, tem outras atividades também, mas tá, né, puxando as orelhas de todo mundo de longe. E a Carlinha, a Dani, que são a família Capeller, né, são as filhotas do querido saudoso Jaquito, botaram essa missão de botar o FM no ar com o engenheiro doutor Evandro, com toda a turma. Agradecer ao João Tavares Júnior e doutor Jairo, nossos companheiros que também ajudaram, estão ajudando a subir o nosso trabalho aqui, logo uma torre bonita aqui no alto do edifício Avenida Central. E também agradecer a recepção de todos aqui no edifício Avenida Central. Manchete está no coração do centro, na Avenida Rio Branco 156, breve você vai poder visitar a gente no entorno. Tem várias bancas para vocês buscarem a revista Rádio Manchete. A revista Rádio Manchete tem DNA, tem o DNA Block, e é gratuita para você. Ela está no site radiomanchete.com.br e também está em algumas bancas, em alguns pontos. Em breve a gente vai ampliar mais a distribuição da nossa revista. Certo, Aline? Certo, seu Ricardo? Certíssimo. Sim, senhor. 11h25 tá na hora que não tem isso, né? Não. Vamos ouvir uma música bonita pra eu dar uma respiradinha, que eu tô falando mais do que pobre na chuva hoje. O que você escolheu aí? Zequinha mandou? Zequinha mandou, toco. Sintonia, Moraes Moreira. É bom. Essa canção